estou em todo o lado, cara. Ao contrário de ti, não estás em lado nenhum. Estás aí. O gajo está a comer piso e a beijar só agora. Eu adorava poder começar esta merda. Bora, porque eu falar wrestling e stand-up. Sabes como é que ele está a tentar café assim? Para, meu! Cala-te, caralho! Vai, deixa eu ver. Foda-se, meu. É chato como o caralho, meu. Não apareces mais no meu podcast, caralho. Foda-se. Nunca mais. Nunca mais. Nunca mais, meu. Nunca mais. Antes de fazer com sem abrigo, caralho. Digo já com sem abrigo. Entre sem abrigo e tu, acho que vocês me davam a mesma quantidade de comida. Não, já me deste um chá. Não deste uma fatia de pizza também. Bora. Bem-vindos ao meu podcast chamado... Não queres recomeçar? Ou queres aproveitar esta entrada toda? Mano, depois aqui corta-me. Depois corta-me. Whatever. Ok, bem, então dá-lhe aí, vamos começar agora. Sejam muito bem-vindos ao meu podcast. Oh, foda-se. Estás a ver esta merda? Caralho, meu. Não sabe falar. Sejam muito bem-vindos ao especial de Natal. Sim, segundo episódio. Sim, porque são dois especiais de Natal. Sim. São dois Natais. Pode ser. Que é o dia 24 que se abre as prendas e o 25 se janta. Almoça-se bem. Bem. Escuta esta merda. Já estás. Escuta esta merda. Você interrompeu o meu podcast para comer pizza. Fala agora, Neves. Estás a comer, né? Estás a gravar o podcast e a comer. Neste episódio, tenho como convidados duas pessoas. Como no último, que também foi especial de Natal. Desta vez, a novidade é o ex-wrestler, Rafa. E tanto como o episódio anterior, Ruben Branco. Ai, agora, como é que é? Agora. Foram 5 minutos de rasgo. Não! Pá, antes de mais, muito que eu tenho estado aqui, João. O que é que tu achas que vai acontecer neste episódio? Dar merda. Ou 3 horas de conversa. Mas porquê me parece que tens comida na boca? Ah, porque estás a comer, pois é. Sempre que ele deu uma dentada, vou-lhe passar a palavra. É, sabes que eu conheço um gajo que também grava um podcast. Sim. Só que grava num trator. É. É. Gay. É, o Ruben Branco 1-2-3. Mas cheio de estilo, não? É. Sim. Ele está a falar e só chega o carro. E um gajo ainda pode pensar, ei, é um Ferrari? Ei, sei lá, é um BM? Não, é um chasse de merda que deixa a pé em todo lado. Acho com muita moral, tu, Neves. Mano, então vamos fazer assim. Se vocês perceberem aqui a ligação que se está a passar. Neves, faz lá as tuas perguntas ao Rafa, então. Não, não tenho pergunta. Não, vá, o primeiro tema é que eu quero falar aqui e quero saber as vossas opiniões. E pode ser, até dando início à conversa sobre o que foi dito aqui no Instagram há um bocado. Diz lá o que é que foi agora. Não rodes o telemóvel, porque senão o microfone vai ficar com um áudio diferente de uns minutos para os outros. É? Está bem. É, está bem. Então vou continuar com ele aqui rodadinho. Este episódio serve para nós cruzarmos pontos em comuns entre wrestling e stand-up. Porque, segundo que nós já chegámos à conclusão, existem bastantes aspectos em comum. E um deles, dito por o Joker. Sabes quem é o Joker? Sei. O que é que o Joker disse? Disse: ambos são pensados e para parecer naturais e espontâneos, mas são ensaiados ao milímetro. Qual é a tua opinião sobre isto? Eu ou o Rafa? Tu. Eu vou deixar o Joker para o caralho, que isso está errado. Está errado? Não. Porquê? Porque não é ao milímetro, meu. Não é ao milímetro. Nem um nem o outro. Pá, isto é assim. A primeira parte que ele disse, acho que concordo, de facto. É feito para parecer natural, sim. Sim. Mas preparado ao milímetro, nunca é preparado ao milímetro. Não, imagina o quê? Tu saíste de casa com isto na parte do stand-up. Saíste de casa com um beat 100% preparado sobre a história de quando quase fostes roubado em Marrocos. Pá, e é uma cena muito de os gajos de Marrocos são fodidos e não sei o que, não sei o que mais. E tu vais atuar num spot qualquer e percebes que está lá a malta da comunidade hindu que teve um jantar e que depois foram toda para aquele bar, imagina isto, assumindo que é um bar. É pá, se calhar vai ficar um ambiente muito esquisito se tu fizeres aquele texto, é bom que tu te adaptes à sala. Por isso, alguém que diga que é trabalhado ao milímetro, pá, não. Agora, se me disseste, mas as piadas são feitas de forma a que tu, quando as contas, não sei o quê, está bem? Mas isso, um combate de wrestling, e o Rafa sabe isso melhor do que eu, também, tu pensas um combate de forma que tu depois, quando inserires certos elementos no combate, eles saem de forma fluida. Não é por isso que a estrutura em si é uma estrutura rígida e que é tal e qual como tu pensaste antes. Isso leva-me para a pergunta que é, quando há um combate de wrestling, e é escrito certos momentos do combate, é dada a liberdade para, no meio desses momentos, existirem as ligações entre esses momentos? Ou também é tudo escrito? Exatamente o contrário, acho que não deve ser nada escrito. A ligação, a fazer a ligação num combate wrestling entre os diversos momentos é capaz de ser das cenas que demora mais tempo uma pessoa conseguir fazer de forma natural. O que acontece muitas vezes, e acho que em stand-up acontece também, porque eu já vi N vezes, é tu estás numa determinada sequência que tu planeaste, numa determinada piada, no caso do stand-up, acabou e tu, bem, agora vou para a outra. Ou seja, Nunca parece natural a transição, estás a ver? Pelo menos em malta que está muito no início. Tu não deves pensar, mas deves encontrar um ponto ou uma forma de reagir às coisas que te é natural. E é com essa forma que tu vais conseguir fazer essas transições. E isso é só pessoalmente, não é? Cada um de nós tem essa É daquele tipo de cenas que é bem difícil até ensinar, estás a ver? Porque não, tipo, aquilo que eu descobri que faz sentido para mim, provavelmente não vai fazer sentido para ti. Tu vais ter que descobrir algo, a tua forma de reagir àquele tipo de situações, estás a perceber? E de sentir confortável nelas para não parecer, ok, agora estamos aqui num compasso de espera até ao próximo golpe ou até à próxima piada, estás a ver? Isso no stand-up seria os estilos de cada comediante? Ruben Branco. Mais ou menos. Olha, só para fazer aqui um pequeno paralelismo, é o mesmo que tu, já imensas vezes que tu levantaste esta mesa e foste sentar naquele sofá. Se eu agora te disser, mano, deixa-me só filmar-te, tu a sair desta mesa e ires para aquele sofá, tu vais fazer isso de alguma forma totalmente diferente. E é uma cena que o teu corpo já conhece porque já fez aquilo e tu já fizeste, já sabes o que é que tu sentes e etc. O teu corpo tem uma certa memória para os movimentos que vai fazer. Mas naquele momento, como tu estás a trabalhar para efetivamente sair daqui e efetivamente ir para ali e ser filmado, o teu comportamento é diferente. E a forma como tu reages dentro desse comportamento é que define o quão orgânico é aquilo que tu estás a fazer. Ou seja, se tu andares só a saltar de piada em piada no stand-up, é muito pouco orgânico. É muito. Pá, no outro dia fui sair de casa, não sei o quê, chuva. Pá, vocês já repararam com os carros, não sei o que mais. Pá, e o pessoal que janta, não sei o quê. Se tiveres só a saltar de tema em tema, é por isso que eu não gosto do one-liners, porque é muito isso. É começa, acaba. Eu gosto de sentir a orgânica da história, da envolvência que aquilo cria. E depois, a forma como tu ligas os pontos é. Por exemplo, no texto de ontem. O texto, o meu set ontem teve dividido em 4 partes. Eu, a minha infância em Chelas, aliás, em 3 partes. A minha infância em Chelas, que tem 2 beats lá dentro, a minha antiga relação e um texto sobre dar presentes às namoradas. A forma como está ligado é. Eu comecei como já sabia que ia acabar. Estás a ver? Ou seja, eu vou falar da minha namorada no fim, então vou falar da minha namorada ao princípio, nós acabámos, mas não foi de forma violenta, porque eu ia até ganhar, porque eu sou numa zona violenta que é Chelas, pum, já está Chelas. E de repente, ok, acabou a parte de Chelas, mas a relação acabou, mas eu pensei que não ia acabar, até porque eu dei-lhe uma prova de amor, pum, voltas à cena da relação. Okay. E de repente, quando acaba, já está explicado, estás a ver? Está tudo ligado dessa maneira, porque eu faço com que aquilo seja tudo um novelo. Porque se eu andar só a saltar de cena para cena, perdes a envolvência, perdes a magia daquilo. Que a malta percebe que aquilo não estás a contar uma história, não estás a ter um momento para ti. Não é natural. Exato, e no wrestling é a mesma cena, é. Ok, eles estão a fazer spot X. Não estão a criar uma história 100% orgânica à tua frente. Tu percebes que eles estão a construir no momento. Aliás, há aquela velha máxima de no wrestling podes combinar de 5 a 95% no combate. Podes não combinar nada. E resulta. Mas é raríssimo. Resulta, combinar nada resulta. Agora tudo depende da pessoa, ponto que está à tua frente, com quem estás a lutar e do contexto. Eu já tive, não em combates mesmo, em espetáculos, porque isso obviamente, com a carreira que eu levei, eu tentava sempre levar as coisas o mais preparadas possíveis, mas muitas vezes em treinos que é, estamos, sei lá, uma fila de 18 à volta do ringue e é a pessoa B sobe 5 minutos de combate e tu não tens. Ou seja, o que tu vais combinar daquele combate vai ser já quando aquele combate estiver a acontecer, estás a perceber? Se combinar e falar? Pode ser falado, como pode ser tipo uma pessoa com quem tu já tenhas treinado antes. Eu faço muita comparação à dança. Imagina, se eu tenho o parceiro de dança X, estás a perceber? E eu estou numa circunstância em que chamam várias pessoas para falar, estás a ver? E a mim calha-me o tal parceiro de dança X. Eu posso subir ao palco com ele sem combinar absolutamente nada, sem falar absolutamente nada, e como já fiz isto e N danças, e N estilos, e N histórias, e não sei o quê, com ele, vai sair muito naturalmente. No wrestling é igual. Se te calhar alguém que tu nunca viste antes na vida, também, por absurdo que seja, também é possível que corra bem, estás a perceber? É menos provável, mas é possível na mesma, porque basta ser uma pessoa que tem o mesmo tipo de influências que tu tens, tem o mesmo tipo de instintos que tu tens, e as coisas acabam por fluir naturalmente, estás a ver? Mas é basicamente isso. Acabei de deixar aqui uma coisa. Um dos momentos do wrestling que eu... Mas posso, desculpa. Não, porque eu queria meter contexto nisto, não, agora falando a sério. Contextualiza. Porque isto não houve contexto absolutamente nenhum. Vamos contextualizar. Porquê é que estamos aqui, estas três pessoas? Sim, não, agora a sério, explica lá porquê é que estamos aqui. Mas conta como deve ser, que senão eu vou-te corrigir. Não. Sim. Não, primeiro, de onde é que eu conheço o Ruben Branco? Porque o Ruben Branco treinava wrestling, quando eu comecei a treinar wrestling, ele treinava lá. E eu acompanhei o processo todo dele a tornar-se comediante. Com isso, acabei por conhecer o Neves. E em paralelo eu estava a tentar fazer uma carreira dentro do wrestling, inclusive cheguei, tive combates cá fora, tive combates na Alemanha e em outros países e tudo mais. Tive combates cá fora? Já, cá fora. Eu lutei aqui em Campo Lido uma vez. por acaso não. Mas pronto, isto tudo para dizer que ao longo do desenvolvimento da carreira do Ruben, eu e ele falávamos muito, tanto de wrestling como de comédia, e começámos a encontrar vários paralelos, por assim dizer. Inclusive, acho que há vários wrestlers que fazem comédia. O Mick Foley é um deles, que estava na imagem que meteste online. Acho que o Dolph Ziggler é outro. Eu não sei muito mais. Um dos usos, o Rob Van Dam, o Regal. O Cornette também. Yeah, acho que já vi fazer stand-up. Mas pronto, isto para dizer que nós acabámos em muitas conversas por encontrar muitos paralelismos. Depois eu quis participar no XLR e pronto, e o tema ficou este. Foi os paralelismos entre... Agora vou entrar no detalhe. Foi um dia acordar e ter uma mensagem do João Neves dizer assim: Maninho, olha, vou entrevistar o Rafa para o XLR. E eu: qual Rafa? Mas o Rafa, eu não estou a ver quem é. Ele diz: o teu Rafa. E manda-me o print da mensagem. E eu assim: oh puta que me pariu. Porque era o Rafa a dizer assim: então quando é que eu vou ao XLR? E o Neves: ah, vamos a isso. E depois manda-me aquilo e só me diz assim: olha, vamos falar do quê? Eu como é que sei, podcast não é meu, caralho. Eu agora tenho aqui o Rafa, não sei do que é que vou falar. E eu disse: então olha, vos dei um especial de paralelismo, um especialíssimo de Natal, o segundo especial de Natal, a falar dos paralelismos entre o stand-up e o wrestling. Porque são muitos, até a nível comportamental das pessoas, a nível da viagem emocional que se faz e o caraças, mas acima de tudo, dessa parte toda, a parte do mercado, a parte de operar as cenas, como é que se pensa a execução de um act, seja enquanto um combat wrestling, seja enquanto um set stand-up, há muitas semelhanças pelo meio. Mas agora, se calhar, vou passar a palavra ao detentor do podcast, João Neves. Tenho aqui uma questão para fazer, que é um dos momentos do wrestling que principalmente a WWE faz muito para vender o seu conteúdo, são as promos. Uhum. As promos, podemos também encontrar pontos em comuns com o wrestling, com o stand-up, isto na forma como é preparada e a entrega que é feita. Tu já fizeste ambas? Não acho. Porque a viagem emocional de um set de stand-up é interessante e cómico. Ok. De uma promo de wrestling é interessante só. E o interessante engloba: quer ouvir este gajo, quer ver este combate, e depois tens de perceber muita coisa. Uma promo no fundo é um anúncio. Ok. Percebes? Isto quando estavas a dizer na cena de vender alguma cena. E há uma série de respostas que têm de ser dadas numa promo de wrestling, que é o que é que vai acontecer, onde é que vai acontecer, com quem é que vai acontecer, é o what, when, where, who. Ou seja, quem, onde, quando e o quê. Isso é cena do João Olho? Sim, também. É igual. Sim, é igual. É para venderes um espetáculo. Qualquer evento. Sim. Agora, depois é aquela cena. É pá, as semelhanças que há com o stand-up a nível de promos são as mesmas que há com o storytelling, que é: ok, eu vou ali a palco e vou estar 5 minutos a dizer alguma coisa que tem de ser interessante o suficiente e dito de uma certa maneira, de forma a cativar aquela malta toda e que eu os consiga guiar na emoção que eu os quero, seja metê-los do meu lado ou contra mim. Que é uma cena que no stand-up não há. Tu no stand-up não queres ser vaiado, no wrestling isso pode fazer parte. Ok. Percebes? E só isso já desconstrói o dogma de: ah não, isto é igual ao stand-up. Não é. No stand-up tens sempre de ser um gajo fixe. Não podes ir lá a ser vaiado, nunca. Percebes? Mesmo que digas uma cena muito errada, sim, aquilo é pensado, o que eu estou a dizer é errado, mas a malta no fim vai não sei o quê. No wrestling não, no wrestling é pá, olha, se tu conseguires jogar com uma cadeira nos cornos, ótimo. É tipo, pá, não é ótimo porque é uma cadeira, sim, nos cornos, mas é tipo, ok, apontaste para a cena certa, estás a ver? Por isso, nesse sentido, é muito diferente. Ou seja, podes-me dizer que a nível de entrega, a nível de não sei o quê, posso ir buscar muitas das minhas influências, sim. Mas também vais buscar a representação, vais buscar N coisas, a Poetry Slam, a música também, que tem uma certa musicalidade e o ritmo que tu dás às palavras e tudo mais, tudo isso importa. Por isso, há semelhanças? Há, mas não é 100% igual. Para acrescentar? Não. Em primeiro lugar, eu concordo a 100%. Pai, sabes que isto é bué informal, mano. Tu estás bué informal. Posso acrescentar? Posso não sei o quê? Mas diz assim, foda-se, diz foda-se. Não, mas diz foda-se para o telemóvel. Foda-se, já disse foda-se. Chato. Yeah, mas chato, mano. Mas chato. E nunca sei, mas agora tu me faz assim. Aí, boi, caí de moto. Eu concordo, porque acima de tudo é aquilo que tu disseste. Uma promo é um... Para, caralho. Uma promo é suposto ser um anúncio. O wrestling tem uma cena que, se calhar, muita arte performativa não tem, que é o wrestling promove-se a si mesmo. Ou seja, no espetáculo de wrestling tu tens tipo lá imensas coisas para promover outros espetáculos, outros combates, para criar hype, coisa que tu não vais ver um comediante a fazer tipo durante o seu act. Tens, por exemplo, ele tem os anúncios deles, mas é feito de uma forma completamente diferente do que no wrestling é feito, estás a perceber? E não acho que nesse ponto em específico das promos não tem qualquer tipo de comparação, porque o wrestling tem essa vertente de promoção muito, muito, muito grande. Mas quanto à execução das promos, é aquilo que ele disse, é, sei lá, é acting, é storytelling, é falar em público, é tudo igual. No stand-up, os textos não dá para ensaiar, isto é, tu até podes ensaiar em casa, mas nunca saberás como é que é o resultado final. As promos do wrestling são ensaiadas, Jonas. Podem ser, podem não ser, lá está. É exatamente a mesma coisa que o stand-up. Yeah. Sabes o teu texto, aliás, no stand-up muitas vezes até sabes melhor o teu texto do que uma promo do wrestling. É? Sim, porque no wrestling. Não é escrito tu tens... a palavra? Epá, isto depois é o modus operandi de cada um. Tem a malta que no stand-up escreve a palavra e a outra malta que somente tópicos. A malta que nem isso faz. Aí estás a tentar criar uma norma para algo que não é normal. Não, percebes? Porque cada pessoa tem a sua metodologia de trabalho. Pá, eu, por exemplo, pessoalmente, eu sempre escrevi bullets. Tenho uma ideia da história que quero contar. Faço basicamente os pontos que eu quero abordar, depois tento 3 ou 4 vezes sozinho para perceber onde, ou seja, como é que eu consigo juntar aqueles bullets, estás a ver? E o que é natural para mim para juntar aqueles bullets, e depois vejo onde é que estão as falhas, está aqui. Atenção, eu não sou nenhum rei das promos, nem nunca fui, mas sempre consegui entregar uma cena minimamente apresentável com base nisso, pois é que são tipo os pontos que eu tenho que abordar, é isto. Quais são a punchline ou whatever que eu quero entregar, é aqui. Pronto, agora vamos testando isto e ver como é que isto sai de forma mais natural. E depois jogar com isso. Pois, eu sempre fui, eu fiz o caminho inverso, que é, eu comecei por, eu escrevia tudo, tanto no stand-up como nas promos, eu escrevia palavra a palavra e dizia exatamente igual. Até que, início, o YouTube também me veio ajudar, eu vi hoje vídeos antigos meus do YouTube, eu digo, foda-se, como é que alguém conseguia ver isto? Porque a minha entrega era muito pautada por cenas que eu achava que queria dizer. Quando eu não queria dizer aquilo, eu queria que a emoção que aquilo te transmite fosse transmitida, mas se calhar aquelas palavras não são necessárias se a minha voz for a um certo sítio, se a minha respiração for de uma certa maneira, se o meu corpo for de uma certa forma. Ou seja, há pequenas coisas que passam a escrita que têm um impacto muito maior do que aquilo que tu irias dizer, do que as palavras em si, estás a ver? E isso aí tu só vais fazer de duas maneiras. Uma, pensar muito, não é fazer, é pensar muito numa primeira fase, que é o que é que as pessoas sintam com isto. E depois sim, é fazer fases, vês até onde é que a tua voz vai, depois começas a fazer um exercício que é muito complicado, que é no teu dia-a-dia, estás assim com o pessoal e ficas tipo, ok, agora deixa-me só ver como é que este gajo se mexe. Que é uma cena que és tu muito consciente a ver como é que uma pessoa de forma inconsciente se movimenta. E vês, isso é uma cena muito de representação, que é, isso é tudo muito giro e agora ficas aí parado à espera do autocarro, olha para as mãos das pessoas. Eles nunca sabem o que é que vão fazer às mãos, tu nunca pensas o que é que fazes às mãos. E quando começas a pensar, ficas bem consciente de tudo, estás a ver? Agora estou a passar aqui os dedos, agora estou, não sei, para as mãos e o caraças. Eu quando estou nervoso é muito fácil de me apanhar por causa disso, ou quando estou num ambiente em que estou demasiado concentrado em alguma cena, as minhas mãos começam a atrofiar. É a mesma cena. Por isso faz parte do ir fazendo, mas primeiro tens de pensar o que é que tu queres com aquilo e só depois é que fazes tantas vezes que percebes qual é que é para ti a melhor forma de chegar àquilo que tu queres. Ok. E no wrestling, quando é necessário fazer uma promo para uma personagem? Hã? Para uma personagem. Uma personagem? São vocês que escrevem ou são os criativos? Isso vai sempre depender do sítio onde tu estás. Eu pessoalmente sempre tive a oportunidade de escrever as minhas. Tu tens pessoas que são mais capazes do que tu de escrever e conforme o quão confortável tu te sentes com a tua skill de escrever promos, podes ser tu, podes ir pedir ajuda a alguém. Okay. Agora, uma promo ser-te imposta, eu acho que cada vez mais nos tempos que correm é muito raro, mas já foi prática comum em quase todo o lado. Ok. E quem é já agora o rei das promos? Que disseste há bocado. O rei das promos? Sim, atualmente. No wrestling. Ei, esquece. Estás-me a pedir uma cena complicada. Não faço a mínima ideia. Branco. Depende. De quê? É pá, do que é que para ti é uma boa promo? Porque, eu sou sincero, muito poucas pessoas têm a capacidade de um Paul Heyman. Estava fora durante 12 minutos para 17 mil pessoas que pagaram para ver um espetáculo de wrestling e o bilhete até é caro. Estás a ver? Mano, o gajo está a falar 12 minutos à conversa e a malta está a papar aquela merda tudo. Pá, isso é uma grande prova. Ok. Percebes? Isso é o conjunto de todos aqueles aspectos. É, tu olhas para o gajo e... E não descolas. É pá, não consegues. Por isso é muito bom. Mas tens cada vez menos pessoas assim. E eu acho que é até por isso que se tu fores a ver agora, tipo, bate em termos de construção de caráter e de personalidade e de personagem e mesmo de promoção do evento, é sempre coisas mais na onda do documentário. Estás a perceber? Onde, tipo, tu apanhas muito mais, tipo... Por exemplo, não sei se nunca viste, houve uma agora do Matt Riddle, quando o gajo foi para o NXT. Sim. O gajo fez tipo um daqueles mini docs que a Evolve faz sobre a saída do gajo. Yeah. Man, o Matt Riddle é um gajo que não tem qualquer tipo de skill de promo. Mas aquilo está feito de uma forma a parecer tipo uma entrevista bem informal, o gajo fala na boa, estás a perceber? Yeah. E os gajos depois vão cortando aquilo conforme. Porque qualquer pessoa consegue estar a falar uma hora e vai ter momentos bastante expressivos, ou vai ter frases tipo bastante interessantes. Claro, sim, e os gajos cortam aquilo para um vídeo de 7 minutos, estás a ver? Pá, e tu vês aquilo e é difícil as lágrimas não te virem aos olhos, estás a ver? Eles conseguiram basicamente, sem pedir nenhuma promo ao Matt Riddle, estás a perceber? Sem dar bullets nenhums e fazer a promo do Boyhood Dream do Shawn Michaels, basicamente, estás a ver? E eu acho que isso cada vez mais, pela falta de Paul Heyman, por assim dizer, e malta com aquela capacidade de atrair mesmo a atenção das pessoas, mas olha lá, para a história que está a contar. Vais sempre precisar de promos ao vivo, meu. E isso não resulta ao vivo. Vais precisar enquanto um modelo de trabalho da WWE for aquele, que não é o de mais ninguém no mundo, percebes o que eu estou a querer dizer? É pá, mas eu aí... Diz-me em que mais, pá, uma grande promotora que tipo, que as promos ao vivo sejam uma parte substancial do espetáculo. Não há. Está bem, mas eu... O que eu vejo às promos. Não. Está bem, mas aí é... Tens a WWE a quilómetros de anos-luz de todas as outras companhias a fazer isso. E as outras não fazem. Não, o que eu te estou a dizer é que toda a gente que a WWE está a contratar não tem a capacidade para fazer isso. Estás a perceber? Sim, mas o meu ponto é... A WWE é a única companhia que o faz. Está bem, mas também... Foda-se. É número um. Mas vai ter que se adaptar ao tipo de talento que lhe aparece e que eles vão contratando. A WWE só tem gajos grandes. Começam a contratar o Punk, o Brian e tudo mais. Deixam de ser um sítio de gajos grandes. O WWE é um sítio de promos. Começam a contratar uma porrada de gajos que promos não fazem. Ou então, vai deixar de ser um sítio de promos. O Heyman não é um lutador. Não. Tu podes ir buscar gajos só para promos. É pelo lutador não ser bom a fazer promos que existem os problemas. Ou não? Não sabemos. Não sei, mas também. Isso é muita complicação. O Lesnar não sabe fazer. Epá, o Wesley não precisa de fazer. E foi por isso que ele arranjou o problema, não? Digo eu. Inicialmente até podes dizer que sim. Hoje em dia é o Lesnar podia ir sozinho e continua a ser uns gajos que a malta mais vai partir de dentro, perceber? Agora é mais porque pá, é aquele combo do, sei lá, eu não percebo nada de bola, mas ia escolher tipo dois jogadores que juntos são muito superiores do que qualquer um deles sozinho numa equipa. Não, a minha eu acho que é o combo do Lesnar com o que eu digo que vai ser necessitado para o Mozé. O modelo da WWE é a empresa do wrestling que trabalha mais para putos. Certo, eu arriscaria a dizer que é de todas do mundo é que tem sempre a maior fatia de crianças. Eu diria que era, deve ter a fatia quase inteira, mas sim. Sim. Epá, e os gajos têm ali uma cena muito bem estruturada que necessita disso. Eles necessitam de história, necessitam de ouvir, necessitam de palavra. Porque eu sou-te sincero. É uma novela? Epá, por isso se calhar é que eu me apeguei tanto ao wrestling na altura. Porque se eu ligasse, era só, os dois gajos à porrada, para mim, não me iria chamar tanta atenção. Agora, para gajos que gostam é da parte esportiva e da parte de competição, chegam à WWE e com 15 minutos de um gajo à conversa, ou seja, os gajos estão a trabalhar para um público muito mais generalista do que os fãs mais hardcore, passa a expressão de. Onde é o main by the way. Sim, pois, nós estamos numa posição totalmente oposta. Para mim, a magia do wrestling, eu tive um gajo que entra com uma ovação de pé e a malta aplaudir, e passado 10 minutos, o gajo sai com a malta a odiá-lo. só com o que ele disse. E isso para mim é que é do caraças. E depois, quando vejo o gajo a lutar, é tipo, eu ainda me lembro do que este cabrão me disse. Estás a ver? Isso foi o efeito que aconteceu ao Roman Reigns, quando o gajo anunciou a doença. É pá, é diferente, foda-se, é uma doença. Ok. Entendes? É, não é tipo, sim, ah, fiz aqui uma história, não sei o quê. Não, é puto, olha, já, fodeu, tenho leucemia. Mano, foda-se, meu. Se a malta vai, essa cara. Não, é tipo, puto. Não, mano, não, isto já não é o wrestling, isto já é o teu lado humano, isto já é tipo, puto, está mal, não espero que não morra, mas já está mal. Mas há muitas promos que, pá, que ficam nas histórias, para o lembro, a mítica pipe bomb do Punk pois também. Pois eu te ia dizer, antes da pipe bomb para a frente não vais ter nada tipo que tu possas dizer nos últimos anos de cenas épicas que tiveste promos, não há por acaso? Não, porque havia muitos segmentos, pá, se tu pensavas, por exemplo, a cena do Edge, com a Lita na cama e o caraças, foi um segmento... Do caralho. Yeah, mas isso foi bem antes da pipe bomb, by the way. Sim, mas é o que eu te estou a dizer, estás a ver? Nessa altura, antes havia muita cena dos segmentos, agora é só a cena da palavra, mas tu necessitas sempre de algo fora do wrestling, fora do combate em si. Já agora, essa promo que estavam a falar do CM Punk, ela foi boa porque o assunto que foi falado era aquele assunto que toda a gente falava, mas que... Foi bom porque foi a primeira. Ok. Não só. Mas eu acho que ganho muito aí, porque desde aí já Bué da Malta falou e referenciou outras cenas. Isso é em tudo na vida. Sim, mas eu acho que aquilo só foi tão falado na altura, foi a primeira e ninguém estava à espera. Hoje em dia, se aquela promo acontecesse hoje em dia, nesta realidade, era tipo... Claro, claro, completamente diferente. Mas o facto de ter sido a primeira tem mérito na mesma, na minha opinião, por isso é que eu não tiro o mérito à promo em si, estás a perceber? Sim, eu também não, mas é aquela cena, não foi uma cena genial, foi um marco, é como o primeiro filme de Star Wars, de 1977. Aquilo é muito bom, se fores ver hoje em dia, tu vais ver, pá, isto falha aqui nisto, falha nisto, falha nisto, principalmente aspectos visuais. Eu vou dizer, puto, mas naquela altura é do caralho. É de ser necessário contextualizar historicamente do que é que estamos a falar. Nacionalmente, há boas pessoas a fazer promo? Ah, não acho que é. Ok, já agora. E porquê? Tema delicado agora. É o David? Sim, mas pá, não venhas falar de promos de 10 minutos, vai-te foder. Eu nem falei nada, mano, fiquei só com... Já sabia, mas já sabia, estás a pensar. Não, mas é que ele só me perguntou, malta, que faz duas promos. Mas o tempo, então o tempo é determinante para ser uma boa promo? Não, é que não tenho paciência para... Por exemplo, quando o Roman Reigns ganhou ao Taker, o gajo foi fazer uma promo no Raw no dia seguinte, teve lá um pai 10 minutos de ser vaiado. E depois só disse... This is my yard. Sim, isso é uma boa promo. Só falou 2 segundos. E não precisou de falar mais, a emoção estava lá. Okay. Podia não ter dito nada, yeah. Literalmente. Se ele tivesse vazado... Não era o fim do mundo. Yeah. A malta papou aquilo. Ok. Teve a ter reação sem dizer nada, mano. Experimenta isto para palco enquanto stand-up comedy e tentar ter reação sem dizer nada. Mas sempre mexeres, como o gajo estava, só parado a olhar à volta. Estás fodido, mano. Estás a ver? É fodido. Nisso, a parte emocional é muito mais interessante no wrestling do que no stand-up em si. Mas vá, responda a minha questão, se achar bem. Mano, eu acho que é o David, assim, tipo, bons promos, mesmo bons. Pá, David, tu pegas-te algumas cenas que eu gosto. Pá, e bons, mesmo bons, eu não vou pôr mais ninguém. Epá, eu gosto muito do Ramon. Acho que o Ramon consegue ter uma... Entra demasiado no turbilhão da personagem. Não entrava? Demasiado no turbilhão da personagem dele. E isso é que sempre o impediu de fazer uma promo como... Pá, como o gajo seria capaz. Mas a esses dois só acrescentava o Ramon. Mesmo. Tudo o resto é bué canastrão. Como assim canastrão? Canastrão é... Epá, vai ver... filmes antigos, portugueses, tinha lá bons atores, mas também tinha com cada canastrão, falavam assim porque tinham de falar, é o que está no guião, está a ver? É muito isto. Há cenas muito... Isso acontece no wrestling. Acontece. Não. Até comigo acontece, é aquela história do podes-me tipo a fazer uma cena mais normal à face da terra. Sim. A senhora diz, vais fazer igual, mas eu vou gravar. Esquece de nada, eu não sei andar, não sei sentar, não sei levantar coisas do chão, não sei falar, não sei nada, mano. Yeah. Isso acontece várias vezes. É muito complicado. Um dos aspectos nas promos da WWE, principalmente, ainda falámos disso esta semana, era que eles falam para a câmara. É um programa televisivo, no Wrestling Portugal não há câmara. Tem que falar em 360, ou quase, ou alguma preocupação quando se fazem promos em Portugal. Nesse aspecto. Eu fiz zero. No ringue eu fiz zero, portanto yeah. Eu não posso responder essa pergunta. Eu sempre trabalhei para a câmara, sempre tivemos câmara. Foi? Já, na tua fase sim, sempre. Eu nunca lutei sem câmara. Nós temos câmara, atenção, agora não é uma prioridade. Sim, mas no, a cena foi, eu fiz o WP 8, 9 e 10, só tive pelo menos 8, se não me engano, e no 9 também acho que disse umas coisas, e tinha câmara porque era gravado, e depois só voltei a aparecer nos Academia, que também eram gravados, e que está tudo na net. Por isso eu sempre trabalhei para a câmara. Agora se me disseres, pá, estás num espetáculo em que não há câmara, e é qualquer 360 com ele, mano. Então, e não há dúvida. Então, se não tens câmara, estás a falar, sim, para onde? Estás no meio, estás no Coliseu. Estás a falar para onde se não tens uma parede atrás de ti? Vais estar a falar à tua volta, mano. Não podes fixar um ponto. Agora estás a falar para o interruptor. E fico para ali o tempo todo. Não, mano, então, se não tens nenhum motivo para trabalhar para ali, não olhas só para ali. Quanto vais procurar à procura das pessoas que já estão mais dispostas a interagir contigo. Yeah. Okay. Ou precisamente o oposto. Yeah, eu não faço isso. Ou precisamente o oposto. Deixa-me ver cá. Que é apanhar a malta que já está. A última volta das últimas filas, estão a ir buscar os cachorros. Mas é, não, tu sei vais quê, lá para os ir buscar, mano. Yeah, yeah. Que é aquela cena de, se eu tive, os gajos que estão a cagar para mim, se não se tiverem a cagar para mim, ninguém se está a cagar para mim. Claro. Agora buscar gajos que já estão no meu lado, esses já cá estão. E depois há outra cena, tipo, para fazer esse tipo de brincadeiras, e aí vais buscar boia à tua cena de stand-up, que eu sei que tu também fazes isso, vês uma mesa que está a cagar em ti, yeah, e fodidos, estão na merda logo automaticamente. Mas depois tu tens de ter tipo a capacidade de argumentação, estás a ver, de sair por cima. Eu não me meto em coisas que não treinei para fazer, man, e acabo por sair por baixo. Aí é diferente, sim. Ah, é Eclers no wrestling. Há quê? Eclers. Aí, explica-me. Um Eclers é um gajo que está só a mandar bocas para te foder o set. Estás a ver? Há um boeda conhecido. Ah, a minha namorada acabou comigo. Acabou contigo que pedes uma merda. Isso é um Eclers, estás a ver? Okay, e há gajos que são Eclers sem querer também, atenção. Sim. São os eu estava a falar da cena do Super Dragon, mano. Que é bem conhecido. Sim. Man, é um meme na cena do wrestling, tipo, havia um gajo que é dono da PWG e o gajo estava tipo num combate qualquer à boeda antes, mano, e houve um gajo que teve, pá, o combate deve ter 10, 15, 20 minutos, o gajo esteve o tempo todo a gritar Super Dragon, tipo, mas non-stop, Super Dragon, o gajo tipo parado, não estava a acontecer nada, ou estavam os dois no chão, o gajo, Super Dragon, Super, mano, o tempo todo, man, esquece, yeah, até o gajo que estava no ringue começar-se a passar, tipo, para só, mano. Depois tipo num espetáculo com 30 ou 40 pessoas, tipo, num espaço boeda pequenino, um gajo a gritar desalmadamente Super Dragon, mais ninguém fazia barulho nenhum, mano, esquece, mano, isso era épica. Um dos aspectos que a comédia tem, isto é, nós sabemos que a atuação está a correr bem se as pessoas estiverem a rir. Como é que nós no wrestling sabemos que as pessoas estão a ficar satisfeitas? Achas que é 100% assim? Não, acho que não. Pois era o que eu ia dizer, é que eu acho que não, mano. Depende do teu ritmo de stand-up. Sim. Esta ideia de que o stand-up é... Olha, ainda há bocado ouvi esta frase, que é, eu odeio o verbo ser. Odeio verbo ser. A comédia é, pá, a comédia pode não ser isso, percebes? Se tu não quiseres que seja isso. Ok. Percebes? É um, pá, não há uma pauta que diga assim, a comédia é fazer rir só, estás a ver? Só fazer rir, exclusivamente fazer rir, a um certo ritmo, sobre estes assuntos, sobre não sei o quê. Não, pá, então isso, a minha comédia for eu ficar ali meia hora, tu vais-te rir como o caraças, mas se for preciso estás 5 minutos sem rir. Está bem. Estás só a ouvir. No final o resultado vai ser as pessoas se rirem. Então, mas não faz o resultado sem rir. Não, as pessoas gostarem do espetáculo. Tu perguntaste durante. Durante as pessoas podem não estar a rir. E durante o combate wrestling as pessoas podem não estar de pé, podem não estar a pódio e podem estar só a ouvir. Podem estar só a ouvir. E muitas vezes... No wrestling até é diferente, que é, se, dependendo do tipo de lutadores, e dependendo da história, e dependendo de merdas, tu podes ter um combate em que está toda a gente calada a ver. Nem falam, e estão a adorar, mas estão calados. Porque a história daquele combate levou-me a ficar calado a ver. Eu estou a dizer isto porque eu só vejo a WWE, mas quando vi o New Japan, notei um bocado mais isso. Isso são questões culturais. Isso é, também. Cultural. Okay. É diferente. Mas eu entendo o que é que estás a querer dizer, mas não é tão linear quanto isso, nem na comédia, nem no wrestling. Ok. Vamos deixar um bocado o wrestling. O stand-up do lado e falar do wrestling. Ruben Branco. Mas nós já tivemos a foto de stand-up do wrestling. Só do wrestling. Agora. Eu queria falar do mercado ainda, caralho. Aí nós chegámos à parte. Não, e olha, uma parte engraçada antes de falar do mercado, quando estávamos a falar da cena do Super Dragon, que é um espaço pequeno para 40 pessoas. Yeah. Um combate de wrestling para 40 pessoas. Ou seja, se eu disser assim, vais atuar num bar para 40 pessoas, é pá, não tem muita gente. Agora imagina que montas um ringue de uma tonelada lá no meio, mano. É que a malta às vezes não tem noção, mas é tipo, é uma estrutura que mete respeito como o cabelo. Não é uma paletezinha com um pano para cima, como eu já adorei. Mas tens 40 pessoas que cabem lá dentro. Quanto tempo demora a montar? Depende da quantidade de pessoas, do tipo de ringue, mas conta sempre com uma hora, duas, três. uma hora e meia no mínimo, pá, aí. Yeah. Para ficar mesmo bacana depois, se calhar 2 horas, que é eu meter tudo direitinho, esticar esta merda, eu apertar aqui, ou apertar ali, é passar um lustre qualquer se tu quiseres, ou não sei o quê. Não é meter um pano no chão e um foco a apontar, percebes? Nisso aí o wrestling envolve uma logística muito maior. Ah, quer fazer stand-up aqui na escola? Ah, sim senhora, liga-me o microfone na macuna. Ah, quer fazer wrestling aqui na escola? Sim senhora, freta aí um caminhão tipo para levar um ringue de uma tonelada e tal. É um bocado diferente, estás a ver, né? Já agora, como é que a WP arranja um ringue? Comprou. Se pensaste que ia fazer o quê? Pediu nunca mais de Natal, queres ver? Foda-se, como é que arranjou o ringue? Comprou, caralho! Sei que vinha vermelho. Estava a ser estúpido. Como é que arranjou? Como é que tu arranjaste este telemóvel? Compraste, caralho? Olha aqui. Estava a foder quem estava a usar fones. Então, mas qual é a questão? Não é fácil a tua carteira. A minha questão é... Pensa bem, vou-te foder outra vez. Não, não vais foder. O WP tem um ringue. Boa, miúdo. Pronto, é WP. Fizeste a pesquisa de casa. Fiz. E agora o gajo contou. E tu? Eu quero um ringue. Como é que... Eu quero um ringue. Como é que eu meto um ringue do WP aqui em casa? Peraí. Repara a estrutura de pensamento deste homem. O WP tem um. A WP tem 40. Como é que vocês têm um? Vamos buscar a WP. Não estou a perceber a questão. Faz-me lá a questão como deve ser. Olha, fala logo como deve ser que o podcast é teu. Um ringue, não se compra um ringue, certo? Compra-se um ringue. Compra-se, vai online. Mete ring wrestling, buy. Aparece. Quando eu vejo a montar, é aquilo que vem em peças. Sim, mas ele vem... É um pack. Quando tu compras um móvel, móvel IKEA. Mas é igual, mano. É que é igual, mano. Pronto, não sabia, cara. Não sabia, cara. Vai ao Google e mete comprar ring wrestling. Vai-te logo aparecer uma merda qualquer. Pumba, já nas vendas, a disparar já. Ai, não. Mal está a dizer assim, pá, tem aqui 3.500 barracos parados. Caralho. E espaço à malda na arrecadação. Foda-se, vai ver este momento aqui 40 pessoas. A ver stand-up no ringue. Sim, desculpa lá, Neves. Ai, o caralho. Olha, por acaso vi um restaurante. Não, há uma associação, agora vamos dizer assim, há uma associação que dá os rings quando tu dizes assim, vou abrir uma federação de wrestling e eles dão-te. Ah, sim, senhora, tá. É quando comabas um partido. Abres um partido e tens certas regalias. Pronto, aqui tens o ringue. Ai, foda-se. Um restaurante mexicano que tinha meio ring dressing lá dentro. Há um restaurante. Eles, como é mexicano, dão metade, porque é um restaurante. Se fosse mesmo uma academia, dava o ring todo. É isso. Ai, que... Mas é que era isso, ias falar desse restaurante. É o LX Factory, não é? Nunca fui. Eu sei. É. Também nunca foste lá nenhum, cara. Foda-se. Ai, cara, se educa sem para a Alemanha e mesmo assim não conhece nada. Saía assim com as palinhas nas artes. Não é que é mesmo verdade. Ter 3 meses em Portimão, que essa rotunda ao fim da rua dele só. Mentira, pô, Portimão, eu conheço, caraças. Foda-se. Alemanha, cansei. Portimão. Estatuto. E há wrestling nos 3 sítios, já viste? No Cassei não há, mano. Não há? Não, mano. Quantas companhias de wrestling há em Portugal? 3. Tá bem, mas e boas? E boas. Mas eu vou chegar aí. Ah, tá bem. Eu vou querer que vocês rasguem isso tudo. Ah, mas eu não venho aqui para rasgar nada, mano. Nós vamos aqui para estar a falar. Quem rasga sou eu. Isto é... Até porque isto é a primeira entrevista que o Rafa está a dar. Eu Rafa, estou obrigado por teres aceito este desafio. Para este desafio que tu lançaste a ti próprio. Mas estou muito contente. Hashtag chupa Basílio. E porque às vezes a malta fica confusa e diz, ah, eu sou não sei quem, não sei quem. Tá, mas eu sou o rei, por isso respeitem-me. E agora vamos falar aqui de uma cena muito, muito, muito engraçada. Na parte do meio. Na parte do meio. Agora ficavam todos cagados porque eu estou a falar. Mano, foda-se. Tipo, o que é que este cara fala? Que é relativamente ao meio. Que é, no stand-up, tu consegues facilmente começar a tua cena. No wrestling, não. Percebes? Não é preciso comprar um ringue para ter em casa. Não, tens de abrir a federação e depois dão-te. Não, mas é aquela cena, logisticamente é muito mais complicado. Ok. Mas, depois, a nível de tempo gasto, não sei qual dos dois é que toma mais tempo, sabes? Isso é que eu não sei. Bem, complicado, porque eu antes de falar da cena do mercado, queria falar da cena que eu já te disse bué da vezes, que é, se eu pudesse fazer com o wrestling o que tu fazes com o stand-up em Portugal, eu vivia desta merda cá. Estás a perceber? Mas não, obviamente não é possível. A nível de retorno financeiro. Esquece. Yeah. Retorno financeiro e de sítios, tipo, para todos os efeitos, tu tens um meio, tu tens um mercado, tens tipo, pá, sim, cenas mais viáveis que tu no wrestling acabas por não ter. E perdi o ponto que eu ia fazer, mano. Que era, se tu conseguisses ganhar o que eu ganho... Não, mas antes disso, estava a falar do quê? Mas do digo-te mercado. Já que isso é mentira. É possível ganhar dinheiro com o wrestling em Portugal, Está bem, possível, existe. Para eu chegar e tipo, como é que é? Estou aqui, quero lutar e receber. A malta está a preocupar-se com as cenas erradas. Se tu me disseres que tens 6 pessoas a lutar, ok? Dá 2 combates single, vais para intervalo. Carrinha, já conheces essa história. Já sabes, mano. Há um combate single. Vais para intervalo. Há um combate single que é interrompido porque os outros dois gajos dos combates singles anteriores interferem e acabam com o tag team. Isto é um espetáculo de wrestling. Ah, bem! Isto é um espetáculo de wrestling. Vais atuar a Soto, onde eles nunca viram wrestling ao vivo. Isto é wrestling para eles. E vão querer ver uma merda ao vivo que nunca viram? Sim, mas porquê que tu estás a pensar se as pessoas vão querer? As pessoas não têm de pagar para ver, meu? Isso é uma merda, boé, cosmopolita. Ai, queres ver pagas? Não, cara, há boé espetáculos gratuitos ao longo do país. Então onde é que tu ganhas em retorno financeiro para viveres do wrestling? Então e as câmaras não te pagam, boé do caralho? Mano, as pessoas não pagam, mas a malta recebe. Olha, tu pagas para ir ver o Tony Carreira ou para o que eu estava a dizer? Não, mas o Tony vai atuar de boa, boa, se calhar. Estás maluco ou quê? Foda-se. Vendes um espetáculo por 2.500 paus. Custos de produção, 700 euros. Ok, as câmaras têm interesse. É meter uma coisa numa localidade que, pá, que não tem ligação nenhuma, que nunca viu, que não sabe se vai funcionar ou não. Sim. Achas que tem? Tem. Por uma razão. É diferente. Aliás, duas razões. Uma, é diferente. Dois, eles têm guito para gastar, que têm de gastar. Ok. Isso sabes? É mais já trabalhei na comunicação de espetáculos e o caralho, se bem que era de stand-up, é totalmente diferente, obviamente, mas eu percebo a urgência às vezes de, epá, temos aqui estas verbas que se nós não gastarmos, pronto, já não as temos. E então, pá, sim senhora, vamos comprar. E depois é aquela cena de, pá, nós vamos ter aqui uma cena diferente, vamos ver como é que corre. Se calhar só vendes uma vez. Ou se calhar vais lá uma vez, eles gostam tanto e dizem, pá, daqui a 6 meses têm de cá voltar. A cena é, nunca ninguém trabalhou esta merda como deve ser. Mas é possível, é. Posso me dizer assim. E porquê que não trabalhou? É. Pá, isso aí. Isto aí é muito simples. Quantas pessoas capazes é que houve no wrestling nacional até hoje? Eu diria 25 no máximo. Capazes como? Capazes? Não, enquanto wrestlers, enquanto produtores, enquanto bookers, enquanto pessoas numa associação, sim, se eu tivesse de abrir uma associação com pessoas capazes, 25 pessoas, e já estou a falar de malta que se calhar saiu antes de entrar outra, estás a ver? Ou seja, na história até agora, pois, pá, exato, 25 eu ia dizer pessoas. Que não, mas sendo não, assim, ao mesmo tempo nunca tiveste 25 pessoas. Sim, sim. Mas ao todo terias 25. É muito pouco. Pá, claro. Porquê é que isto nunca foi feito? Não tens uma massa necessária para isso. Fácil. Porquê é que não há mais grupos de comédia? Porque os comediantes são meia dúzia também. Porquê é que não há mais espetáculos? Porque não sei o quê. É isso que eu queria dizer. Por comparação, tipo, o mundo da comédia é tipo gigante. Comparado com o do wrestling em Portugal. É, isso é. Tipo, mais a um bar qualquer. Quando outra vez estava no Barreiro, ou lá que era aquilo, estava lá num café qualquer, do nada estava a ver stand-up e havia tipo 7 gajos a fazer stand-up. Eu tipo, nunca ouvi falar de nenhum destes gajos na vida. Yeah. E já ando... atrás de algum tempo, estás a perceber, para ir sabendo quem é que são as pessoas. Sim, sim. Tipo, e de nada estão ali 7 bacanas, num sítio que eu nunca fui, num bar que eu nunca fui, e existe, estás a perceber? Isso não vai acontecer. Eu sei as pessoas todas que fazem wrestling em Portugal, estás a perceber? Sim, sim. É absurdo. Sim. Mas... epá, eu conheço tanto o wrestling como do stand-up, digo já, stand-up só tem para aí o dobro. Ok, tu diz? Só tem eu um acho tempo. Que é triplo no máximo, bocado, triplo no máximo. Como tu disseste há bocado, é super fácil pôr uma paleta, um pano e um microfone. E um curso. E um curso. Para entrar, para tornares-te tipo comediante. É muito fácil. Tives o QFC. Mas a cena é, tu sais do curso, por exemplo, olha, isto é uma boa cena, a preparação, especialmente no meio português, é bem diferente, mano. Porque tu sais do teu curso, qual é que é a tua cena? Tiveste o curso foi durante quanto tempo? Um mês e pouco, assim começaste a atuar para todos os efeitos. Yeah. Certo? Yeah. Bem ou mal? Não, o curso acaba com uma atuação. Pronto, exato, era isso que eu ia dizer. Tipo, isso não acontece no wrestling, especialmente em Portugal, tipo, as pessoas chegam a estar tipo um ano a treinar até tu eventualmente as vezes num espetáculo, estás a perceber? E depois, ele quando começa a fazer espetáculos, estás a perceber? Ele se calhar faz um por semana ou um de 15 em 15 dias, tipo, tu cá vais acabar por estar a fazer um espetáculo de 2 em 2 meses. Mesmo por absurdo que seja, e tu fazes uma cena que absolutamente ninguém faz neste país, que é ir a todos os espetáculos que há em Portugal, participar em todos eles, tu não vais estar a fazer mais do que 2 por mês no melhor dos meses. Estás a perceber? A quantidade de repetições que tu tens para tu chegares a... Não, estava 24 por ano. Não consegues. Mesmo que vás a todo, não fazes sequer 24 espetáculos lá. Mesmo que vás a todo. Ah, sim. Foi isso que eu disse. Fazes no melhor mês, tu estás a fazer 2. Estás a perceber? Há daqui a mês que vais estar sem fazer nada e há daqui a mês que estás a fazer 1. É isso que eu quero dizer. Ah, sim. Pronto. E não acabas por o tempo que tu demoras para acumular repetições, experiência e tudo mais, para tu começares tipo, a conseguir tirar leituras das aprendizagens e começar a aplicar e tudo mais, esquece, não tem comparação. Não tem comparação. O que tu acabas por ter é treinos, mas é um ambiente completamente diferente, estás a perceber? Tanto o contexto em que tu estás, como a apreciação que as pessoas que lá estão vão tirar daquilo. Tu num combate de treino vais ter sempre uma postura completamente diferente num espetáculo de wrestling. Porque as pessoas estão a ver no combate. Porque as pessoas estão a ver, porque tu estás vestido, estão cadeiras montadas, porque são 3 da tarde e há sol e há luz e não são 6 da noite e está escuro, estás a perceber, e queres ir para casa e está frio. Tipo, há uma data de condições que tornam aquilo diferente, mas aquilo só acontece se tu fizeres só no sítio onde tu treinas, que é o que a maior parte faz, estás a perceber? Yeah. Às vezes estás com sorte de lutar 6 vezes no ano, estás a ver? Tipo, a Kelly, por exemplo, agora deve haver meses que tipo, luta mais de 6 vezes a brincar, estás a perceber? A quantidade de reps que tu consegues tirar no mercado internacional, se tiveres bookings, que há muita gente que não tem, obviamente, é gigante, estás a perceber? A tua evolução acaba por ser proporcional por causa disso. Quanto mais a tua... Não é a única condição de melhoria, mas repetições é uma das condições de melhoria. Não é a única, mas é a mais importante. É a mais importante, pronto, eu não queria dizer isso, mas eu também acho que sim, estás a ver? É porque é a única forma que tu estás preparado para as merdas que te vão acontecer. Vai haver um dia em que tu vais estava a lutar não sei aonde e vai ver um gajo que só hoje no Joano. Da mesma forma que o stand-up vai ver um dia que tu estás a atuar no Roterdão 2 dias depois que és de moto e doente e o microfone vai conferar. Então, e quê? Então, foda-se. E pôs o microfone e diz, vamos seguir. Pá, e ali há um gajo que só hoje na perna e o caralho e dizem, olha, afinal o teu combate não é 10 minutos, são 15. Ou então, foda-se, o gajo está muito a mal, vai já para a fim e diz, caralho, tu tens de estar preparado para isso. Ainda esta noite vi um combate de wrestling que aconteceu isso. Foi o Neville contra o Chris Jericho. Ah, já sei. O gajo partiu qualquer porcaria e tiveram... Tornozelo. Quem? O Neville? E o Jericho teve que dizer ao árbitro que vais-me desqualificar. Portanto, isso houve ali uma adaptação, é isso? Claro, tens a ver, tens de ser consciente. Ok. Não podes estar a foder um gajo. E tens de conseguir fazer, por acaso é complicado, porque tens de conseguir fazer uma análise de ponto 1, ele lesionou-se mesmo. Estás a ver? Porque existe essa questão de perceber se é mesmo a lesão ou não. Depois, qual é a gravidade da lesão? E logo a seguir, com base na gravidade da lesão, como é que eu vou agir com base nisto? E tu tens tipo 2 segundos e a seguir vais começar a notar na tua cara, estás a perceber? Tu tens que ser direto, estás a ver? Porque vais estar tipo a olhar, vais perceber a lesão. Se não começas a agir logo, vais notar na tua cara. Ainda se dizia ontem no vídeo que, além disso, o Jericho teve que pensar na história que estava a ser construída em volta dos dois. Sim, mas isso aí... Para o Jericho sair como o mal da história, pá. Sim, mas isso aí é... Pá, foda-se, acho que isso é o senso comum. Okay. Que tu estás dentro de uma narrativa. É aquela merda do que é que a tua personagem faria nesta altura. Tendo em conta que tu já sabes para onde é que a tua personagem em princípio vai, foda-se. É só pensares isso. Mas é não seres burro. E o Jericho não é burro nenhum. Não me espanta que eles tenham conseguido adaptar facilmente. Mas, por exemplo, isso no stand-up nunca vai acontecer. Quer dizer, tu espardalhaste logo no primeiro. Não é isso. Se houver merda, tu não tens de pensar como é que eu vou sair daqui tendo em conta que a seguir vou atuar não sei onde. Certo. Mas olha, cada coisa é isolada. Mas eu estava a pensar exatamente numa situação semelhante, que é, tu podes ter que pensar, por exemplo, tu com o tipo de postura que tu tens enquanto comediante. Yeah. Se tu tens uma situação, tens um gajo, um ofendidinho no público. E esse ofendidinho ganha voz. Tu vais ter que arranjar a maneira de lidar com esse ofendidinho, lá está, avaliar a situação e com base naquilo que faz sentido para ti. Não podes puxar do pedido desculpa, vamos então continuar o espetáculo. Acabaste de matar completamente o que tu estiveste a fazer ontem, até agora. Estás a perceber? Ontem o público era muito assim. Exatamente. Ontem era um público de politicamente correto, de malta. Foda-se no carro, não estás esquerda, mano. Claro que sim, meu. Claro que sim. Porquê que achas que não há stand-up no... A mim não. Porquê que achas que não há stand-up no LX Factory? Que é tudo bem, cara. Porque é tudo a mesma onda, percebes? Há malta, este gajo fodeu-se. Agora vou ver mal do texto. Olha, mas não bata na mesa, só chama. A introdução, está bem. A introdução do texto do gajo, eu e o meu pai temos certas coisas em comum, mas não muitas. Isto é o que ele devia ter dito, mas não muitas, porque há coisas que eu não concordo. Por exemplo, o meu pai é homofóbico. Quer dizer, o meu pai não é homofóbico, ele é meio homofóbico. Isto é o que ele devia ter dito. O que ele disse foi: eu e o meu pai temos muitas coisas em comum. Por exemplo, ele é homofóbico. Mal ele diz esta merda. Ou seja, que é uma cena de semântica. Ele ainda nem chegou à parte da piada. Ah, se fodeu, vai-te a foder, puta que te pariu, mano. Porquê? Porque tu estás a defender uma cena com a qual eles são contra. E então não se podem rir. Mano, eu vi malta a rir-se de piadas ontem e que realmente não tinha graça nenhuma. Mas como não chateia, pá, muita gente. Havia piadas. Péssimo, claro. Aquilo não é. Não. Mas a questão não é. Foda-se, não é para isso. A orientação sexual de alguém não é nada. É uma questão de postura. Quem é que lá estava? E com quem eu tive a conversa para ir durante meia hora? Guilherme Trindade. apanhei no final e ficámos à conversa e o próprio disse, pá, o teu tipo de registro não é para mim. Eu pergunto-lhe o que é que achaste. E eu fui muito sincero e disse, pá, coisas que eu achei giras, outras não é. Não é para mim, não é o tipo de humor que eu vá à procura sequer. Certo. Ou seja, eu estava a trabalhar para um público e aqui é a questão de, a culpa não é do público, mas aqui o público não é meu. É uma questão de música, que é, ah, toda a malta ouve música. É, mas tu vais ouvir rock ao pé de um gajo que só ouve fado, é possível que o gajo diga assim, ah, a merda está-me a fazer muita confusão. E estamos a falar da melhor banda de fado, aliás, a melhor banda de rock, ao pé do gajo, pá, mais entendido em fado, e vai dizer, pá, não gosto. Yeah. Ele pode dizer não gosto. E é música na mesma. A comédia é a mesma coisa, que é, ah, isto é comédia. É, mas pode não ser para eu. Daí aquilo que estávamos a falar um bocado dos tipos de wrestling também. Isso acontece no wrestling, pois. É a mesma coisa, que é, pá, este gajo luta muito bem. É, pá, tá bem, mas isto não é para mim. Este tipo de oferta não é para mim. E a ideia de que tem de haver uma uniformização é matar qualquer expressão tal artística qual. Mesmo. Tal e qual. Ainda há pouco tempo tive uma conversa com o Cougar, inclusivamente. Yeah. Peço-me, inclusivamente, o que é que eu estou a falar? Não, estás-te a esforçar, bué. Para ter uma... Mas já merda! Já com os podcasts da vida era igual. Mas é, estive a falar com ele sobre essa cena de... Deixa eu passar o avião, que acho que isto vai ficar um barulho fedido, não? Não? Vamos esperar. Tchuc-tchuc, ok. Yeah, tchuc-tchuc no avião. Tchuc-tchuc, pá, e ele chegou ali a um ponto da conversa, estávamos a discutir cenas random, onde ele queria chegar, tipo, qual é que é o objetivo final do wrestling. E eu fiquei tipo, man, para. Quando tu começas à procura de uma cena absoluta de wrestling é isto e o meu objetivo enquanto wrestler é este, é aí que tu vais perder toda a graça disto tudo, man. E olha, nisso usa a comparação da música e a comparação que eu costumo usar dos gelados, man. Tipo, eu curto bué de gelado, estás a ver? Adoro gelado de menta. Quando eu digo curto bué de gelado, se calhar alguém vem ter comigo e diz, ah, eu também curto bué de gelado. E depois eu digo gelado de menta e eles dizem, ih, que nojo. E dizem, eu gosto de gelado de stretch à tela. E diz, foda-se, eu como stretch à tela porque acho isso uma merda. Curtimos os dois de gelado, estás a perceber? Yeah. Mas de coisas completamente diferentes. Completamente diferentes. Se é possível, partilhar aqui um áudio convosco, só porque eu acho que vai ficar aqui muito bem. Aí, porque é só isso. Porque eu às vezes fico chateado, estás a ver? Pá, chateado entre aspas, é as pessoas tipo te dizerem que só pode ser assim, estás a ver? Se o rap não for assim, não é verdadeiro hip hop, estás a ver? E quem diz isso, pá? Duas formas. Pois. Ou não sabe o que é o hip hop, estás a ver? Ou sabe e quer enganar as pessoas. Só dá para isso. E o que é que mais diz? Por isso, quem defende uma uniformização, seja do que for, é só uma. Cala a boca, só. Só falas merda aquela. Acho que é assim, por exemplo, eu tenho, dentro do wrestling, tenho um estilo muito mais à base de esporte e de luta propriamente dita do que do espetáculo que é a WWE. O branco tem um estilo muito mais, se calhar, mais agressivo para algumas pessoas. Um humor mais negro, um swagger diferente que tem que outros comediantes não têm, estás a perceber? Yeah. Então vou dizer aqui uma coisa polémica, não é? Tu bem puxou do caralho! Tu que és o entrevistado, agora estás caladinho, que isto é meu. Que eu vou falar. Que eu agora vou dizer aqui uma coisa polémica, diz ele. Deixa-me ver como polémico. Eu acho. Sabes que polémico e burro é diferente. Epá, tá bem, mas eu posso estar a dizer um disparate. Bora. Chuta. Seria novidade. Eu acho que o Damiz, com os pneus, é um dos melhores wrestlers da atualidade. Porquê? Bem, nós continuamos o podcast aqui. Foda-se, caralho. E já tiveste a conversa contigo. Isso não é polémico, mas sabes, isso é aquela opinião polémica que não é polémica, que é moda de ser polémica, estás a ver? Yeah. Tipo, eu até acho que... Não, mas não, não é... A Agatha canta bué da bem. Eu digo polémico porque eu acho que vocês vão estar contra mim. Não, nem estou a favor nem contra. Como o The Rock. É a mesma história. Deixa-me acabar de falar, não põe essa cara de cu, caralho. Deixa o gajo jogar. O gajo faz promos do caralho e luta do caralho. O Rock. Sim. Contigo. Mas sim, continua. Melhor com o mesmo. Luta melhor com o mesmo, na minha opinião. É mais interessante fisicamente ver a prestação do Rock do que ver a prestação do Miz. O Rock a cagar é mais interessante fisicamente. A pior parte das cenas que tu vais encontrar nesta vida também não é por aí, mano. Está bem, mas é. Foda-se. Mas isto não é o objetivo do wrestling? O quê? Ser bom em todas as vertentes? Não. O objetivo de um comediante é ser bom em todas as vertentes? Eu acho que não. Isso é uma... são questões muito mais filosóficas do que concretas. Acho que não, se tu consegues, se algo faz sentido para ti, sure, estás a perceber? Agora, eu não me vou estar a esforçar para estar a fazer tipo cheesy catchphrase e tudo mais, se algo não me é natural a mim, estás a perceber? O que vai acabar por acontecer é, eu vou perder as pessoas que gostam de mim por aquilo que eu de facto sou, para tipo, para tentar e falhar em agradar a uma crowd que não gosta de gelado de menta, estás a perceber? E eu sou gelado de menta, não interessa meter uma beca de topping de morango por cima para ver se a malta curte morango, já vai curtir gelado de menta. Não, mano, é gelado de menta, não vale a pena. Tipo, podes curtir gelado de menta com morango? Podes, mas é porque curtes menta, não é porque não gostas de menta, mas tem um bocadinho de morango. Não, não. Não vale a pena. Isso é muito semelhante ao paralelismo que eu faço, principalmente na parte do humor negro, os comediantes que se queixam muito de ah, foda-se, faço humor negro, ninguém me contrata, ninguém me chama. Mano, imagina que tu a vês num restaurante e és um chefe que mete bué da picante, e aqui o picante são piadas mais pesadas. Mano, tu metes, não há limites para o picante que tu podes pôr na comida, da mesma forma que não há limites para aquilo que tu podes fazer a nível de comédia. Mas depois não te queixas que tu venhas dizer assim, ah, foda-se, ninguém quer comer a minha comida, diz que é boa da picante. Mano, das duas uma, ou tiveres o picante, ou então só basta vir 20 pratos por dia. Isso aí, não podes é tomar uma decisão editorial e depois dizeres, ah, foda-se, ninguém compreende a minha cena. Mano, tomaste a tua decisão, isto é um negócio, meu. Ninguém tem de ter pena de ti nem o caraças, por isso. Aqui é a mesma cena, é a nível de wrestling, pá, não é como é. Por isso é que eu acho até que alguém dizer, pá, este gajo é dos melhores wrestlers, é o não sei o quê, está como estava a dizer há bocado, se não há uma uniformização... Também não dá para ver a conclusão dessa vertente. É sempre a opinião pessoal, eu quando falo dos melhores wrestlers, é a minha opinião. Yeah. Estás a ver? E nunca vão ser iguais a alguém que curta muito do The Miz, porque já significa que estamos dois então, lados bem diferentes. Qual é o melhor wrestler da atualidade? Tu vais responder sempre consoante o que tu gostas ou não. Sim, com uma noção de mercado. Calma, mas com uma noção de mercado. Eu não gosto nada daquela brincadeira de o wrestler, o melhor wrestler da atualidade é o meu vizinho. Ninguém conhece, mas é o meu vizinho. Não, tens que ter a noção tipo da malta que está na BR e que está a conseguir aparecer e tudo mais, quem é que é o melhor? Se alguém for a perguntar quem é o melhor comediante de Portugal, não vou dizer Rubén Branco, estás a perceber? Porque ainda não está a um nível, estás a perceber? De eu sequer poder equacionar para isso, estás a ver? Está tá a subir os rankings, por assim dizer, e eu não vou dizer que é o melhor, estás a perceber? Porque guess what? Também não está a ter os maiores testes. O meu vizinho não tem os maiores testes, porque o meu vizinho luta para 20 ou 30 pessoas, estás a ver? E eu estou a dizer que ele é melhor que um bacano que luta 5 vezes por semana para 40 mil, man. Nem sequer é justo. Nisso eu discordo totalmente de ti, mano. O quê? Para mim, eu falei disso numa outra beleza, os dois melhores gajos em Portugal é o Picote e o João Ricardo Santos, que ninguém conhece, mano. Sabes porquê? Porque tu ires atuar para 1000 pessoas é fácil. Tu ires atuar para um snack bar num domingo às 7 da tarde, isso é que é fodido, meu. É relativo, acho que é relativo, não é? Não é? Não é, eu acho que uma coisa não é mais... Tu ires atuar para uma sala de 1000 pessoas, pá, tu tens de ser muito mal para aquilo correr mal. Tens mesmo de ser muito mal. Mas correr mal, são 1000 pessoas a correr mal. Mas se correr mal, mano, é porque tu és muito mal. Estou a perceber. Percebes? Ainda para baixo, imagina, pegas num caso específico, Luís Franco Bastos, gostando ou não. O Franco Bastos, quando vai atuar a um sítio, a malta vai-se rir porque é o Bastos. E porque eu paguei, porque eu quero ver este gajo, eu gosto deste gajo. Mas calma, como é que ele conseguiu isso? Porque isso é importante, isso existe no wrestling, que é a ideia de nós trabalhamos até as pessoas gostarem de nós e depois... cada um faz o que quer a partir daí, porque é tudo mais fácil. Eu agora tenho que pensar os meus spots todos para quando eu fizer a posse XYZ conseguir impactar mesmo aquela pessoa, estás a ver? Sim. Um dia mais tarde eu já não vou ter que ter este processo todo, eu já vou ter esta carta que eu sei que quando eu faço esta pose sem nada vai ter reação porque as pessoas já gostam, estás a ver? Sim. Mas eu trabalhei para conseguir usar essa carta, estás a ver? Andei a construí-la durante anos. Sim. E o que eu tinha a dizer é, tu podes dizer que agora é bem fácil, se calhar para o Luís Franco Bastos atuar para não sei quantos e toda a gente gosta dele, portanto vão se rir porque gostam dele e nem propriamente pelo material, mas se calhar também o gajo teve que construir alguma coisa para chegar a esse ponto em que as pessoas gostam dele por ser ele, certo? Como se calhar há muita gente que já se ri contigo por seres tu e nem é porque acabaste de lançar a melhor piada à face da terra, estás a perceber? Claro, mas eu também sei que vou ter muitas pessoas no meu espetáculo de stand-up que se vão rir do meu stand-up que não foram lá por causa do meu stand-up. Por isso, quando tu me perguntas porque é que comediante A, B ou C está no topo, epá, não é para dizer assim, puto, são tão bons comediantes, são tão bons stand-up comedians que toda a gente os vê por causa disso. Claro que não, mas também não é isso que eu estou aqui a dizer. Bom, mas é isso que tem. Mas houve um percurso de construção. Qual stand-up comedian tu és, e depois eu digo, mas tu estás a tirar louros, estás a conseguir tirar proveito de um resultado de stand-up comedy, quando tu não chegaste lá acima por causa do stand-up comedy. Quer dizer, é diferente. Enquanto no wrestling tu chegas lá acima, pá, dentro da cena do wrestling, mano, tu podes vender, podes esgotar uma sala, cá em Portugal, podes esgotar um Tivoli de 1200 lugares com menos de 100 atuações. E eu sou-te sincero, com menos de 100 atuações ainda tens muito a aprender. Certo, certo, certo. Percebes? Mas então aí é... Pá, não vou falar porque não tenho conhecimento de causa. É tão simples como, tu agora crias um Instagram, começas a bombar o... Mano, vais mais longe, Zack Ryder. Sim. Foi o que o Zack Ryder fez na WWE. Que é, ok, não tenho a minha oportunidade. E de repente, como o gajo era conhecido na net, teve a oportunidade na WWE. Foi? Sim. Não sei. O gajo já lá estava na WWE. Não, atenção. Lá estava, sim. Atenção. Mas as portas abriram-se por causa de um espetáculo de internet. De um canal conteúdo, YouTube. Yeah, do gajo. Sim. Estás a ver? Ou seja, o que acontece no stand-up comedy também aconteceu no wrestling, que é alguém que já é conhecido, ok, vamos lhe dar uma oportunidade. E a quantidade de personalidades que vão para espetáculos de stand-up comedy ou que chegam a atuar, a fazer stand-up comedy, que nunca fizeram na vida, mas só porque são pessoas minimamente conhecidas e vendem alguns bilhetes, é alarmante em Portugal. A nível percentual, tendo em conta que tu não tens quase comediantes nenhums, tu dar espaço a pessoas que não são comediantes só porque é muito giro é uma estupidez. Está lindo. É revoltado. Queria só dizer isto. Por isso, para mim, os melhores comediantes em Portugal não são conhecidos, estás a ver? O Tim Manchin, que é um comediante austríaco, se não me engano, não, australiano. Ah, mas calma, mas aí varia a cena de se me perguntarem qual é que eu acho que é o melhor wrestler da atualidade, eu vou dar uma resposta. Se me perguntarem qual é que eu estou o wrestler favorito de ver agora, eu vou dar outro. Dá, sim, mas a mim, se tu me perguntares qual é que não tenho nenhuma. O exemplo que eu dei no Mão de Boeza foi: tu dizes, pá, escolhe um comediante qualquer em Portugal, para uma atuação, não me vais dizer onde é que é, quanto tempo é que é, para quem é que é, só me vais dizer, ele não pode falhar. E eu digo, João Ricardo Santos. Percebes? Ou seja, eu também não sei para o que é, mas tu me dizes que não pode falhar e eu aí sou eu o responsável por contratar, eu vou-te contratar o João Ricardo Santos. Gosto de dizer assim, até mas quem é que achas que é o wrestler português? Que não falha? É mesmo. Não queres que eu responda, não queres que eu responda. Mas deixa-me só para acabar, mas já vamos aí. Um ótimo exemplo de dar a volta a isso é o Geirinhas. Porque eu não sei que caminho é que o Geirinhas fez. Não sei mesmo. Vejo a malta partilhar as cenas da net e de repente esgotou um Tivoli. Dedo no cu. Dedo no cu para mim. É tipo, olha, não sabes o que é que eu tive a fazer, Ruben? Não. Olha, tipo, tenho meter o dedo no cu porque agora estou no Tivoli e tu não. Eu fico, pá, mas onde é que tu estiveste, caralho? Sabes, onde é que estou a aparecer? Yeah, de onde é que tu vieste, meu? Mas a verdade é que o gajo já lá está. Yeah. Gosto ou não gosto, o gajo está lá. Isso é que importa, estás a ver? Ou seja... Não, as cenas não são tão lineares quanto, ah, tu tens de ser bom a fazer as cenas até, isso é uma visão muito anos 70, 80, de tu eras bom e havia um produtor que apareceu ao teu lado a fumar charuto e dizia, pá, miúdo, vamos fazer dinheiro. A visão que era o que eu ia fazer dentro do wrestling, por isso é que é a minha visão das cenas, estás a perceber? Mas isso não... Porque eu não ia fazer um canal de YouTube e de nada eu ia estar na berra, estás a perceber? Pois pá, mas isso aí, sou-te sincero, porque eu digo assim, pá, este gajo é muito bom em 250 bilhetes, e tal, e aquele gajo que é uma merda, mas que o gajo vende 500 bilhetes. Enquanto produtor, então dá-me lá o gajo de merda. E com sorte, ainda posso-te contratar. Mas tu vais receber metade do que irias e eu digo-te assim: olha, vens cá, dás ali de 3 ou 4 pontapés ali no gajo de 500, estás a ver? depois tu fazes e o caralho fazes a tua cena muito giro. E mesmo assim, mesmo tu sendo melhor que o outro gajo, no final a malta vai-lhe pedir autógrafos a eu e fotos e merchandise e te enfia o dedo no cu. Porquê? Porque daquelas 600 pessoas, 50 são tuas, mas as outras 500 ou 550 são do gajo. Por competição é sempre muito fodido. É diferente. No wrestling tu vais partilhar o mesmo espaço com ele. Portanto, para todos os efeitos, tu vais estar a partilhar o mesmo momento de espetáculo com essa pessoa. Portanto, tu consegues sempre aquele rub suave de, epa, mais das ou outras menos, pessoas. Mais não, ou quase menos, sempre. Quase mais sempre. Ou menos. Se houver uma discrepância muito grande, não. Se houver uma discrepância muito grande, não. Vou-me lembrar. Percebes? Pá, mas não é, não acho que seja injusto. As coisas são como são. Acima de tudo, são como são. E o gajo tem de conseguir trabalhar com elas. É por isso que eu adorava a nível de stand-up comedy e eu dizia assim, então olha, vou atuar numa noite em que ninguém sabe quem é que são os comediantes. Ninguém. Pode se ver. Mentira, já fizeste isso? Não. Uma cena é ser tudo da mesma faixa, estás a ver? É tu ires e estou lá. Não, mano, estou lá eu. E open mic, não sei o que. Mas mentira, é não sabes. Mas é tudo da mesma faixa. É haver um espetáculo qualquer em que estou lá eu, está lá o Eduardo Madeira e o Pedro Teixeira da Mota. Tu ficas que caralho, mesmo mas que mais é que está aqui, percebes? Depois há uma noite qualquer, sou eu, o Ricardo Abreu Pereira e um gajo que está a atuar pela primeira vez. E tu ficas que caralho, meu, o que é que está a passar, meu? Quem é que está a juntar estes alinhamentos? Porque aí é que é tipo, a malta vai, não sabe para o que vai. Porque se tu me meteres a atuar, no caso dos Geirinhas novamente, metes-me a atuar na mesma noite que os Geirinhas, é a noite dos Geirinhas, eu vou abrir, eu estou fodido de certeza. Porque a malta não está lá para me ver a mim. Está lá para ver o gajo. E o gajo tem um editorial diferente do meu. Se eu for atuar com alguém que tem um editorial semelhante ao meu, aí safo-me bacana. Quando vou ao piso em pé e o caralho, safo. Agora, se eu vou para um editorial diferente, é fodido. Mas então, dá-me público que não está preparado para nenhum tipo de editorial pré-concebido. Yeah. Aí sim. Aí tu ias conseguir perceber. Tenho uma pergunta para fazer. Tive aqui uma dissertação durante 20 minutos. Estás bem revoltado. Estou revoltado o quê, mano? É, queres falar de estar revoltado? Foda-se, eu um dia vou queimar este gajo aqui em direto. Temos em direto para o meu canal de YouTube, em youtube.com/rubenbrancondesdez. Tenho a pergunta para fazer sobre o wrestling português. Ai. Que é... Até me doeu só de ouvir. Que defeitos é que o wrestling português tem para, ou que pontos negativos tem? E existir. Desculpa. Para não ser algo conhecido nacionalmente. Ainda no outro dia o Salvador mandou-me mensagem, depois de uma beleza, a dizer assim: ah, agora tens vergonha de ter pertencido ao wrestling. Eu sempre tive. Deixa eu responder, não temos todos de alguma forma. E tem porquê? Ah, não tenho. Mas também não é não tenho, mas é tipo, foda-se, estás-me a falar de uma namorada que eu tive na minha adolescência. Ok. Ah, mas tu gostavas bem dela. E ah, puto, e já fui N gajas depois disso. Sabe, já encontrei o amor da minha vida mais duas vezes. Já não mexo. Sabe, já não mexo. É especial. É, foi a primeira, a namorada, a criança, aqui. Mas é isso. Ok. Isso não é uma questão de vergonha, é uma questão de... Pá, já descobri que há mais pessoas fixas no mundo além dessa. Acham que, pelo menos é quando eu vejo pequenos vídeos que estão no YouTube, que o facto do espetáculo ser num armazém, de não haver uma plateia... No armazém? Centro de AutoCAD, que é luz. Não, é num armazém com paletes à volta. Um centro desportivo com aulas de ginástica lá dentro. Não é um armazém. Não é um armazém. É um armazém e tu entras de Bobcat. Pronto, por não ter a vertente de espetáculo, que é por isso que não têm o sucesso que se calhar gostavam de ter em Portugal. A minha resposta, pelo menos, está na tua pergunta. O sucesso que gostavam de ter. Está feito. Ok. Cada um trabalha para o que é. Por isso está feito. Não, mas por acaso isso é verdade. Acho tipo, toda a gente tem uma concepção dentro do wrestling daquilo que eles gostavam que o wrestling português fosse. Certo? Isso é um facto. Mas... muito poucos têm tipo à vontade, tipo, o wrestling português é o que é, porque as pessoas que estão à frente do wrestling português é assim, é fazer isto que elas se sentem confortáveis. E atenção, já foi feito muita tentativa para fazer coisas diferentes e tudo mais, nada transcendente como o Branco estava aqui a falar há bocado, mas já foi feito. Algumas com sucesso, outras com menos sucesso. Pá, e as pessoas acima de tudo que estão envolvidas nisto cá, estão muito por o gosto pela modalidade. Como se tu curtis bem de jogar à bola, tu vais ser um grupo de amigos teus, estás a perceber? Vocês alugam um ringue e vão jogar juntos ao sábado e tudo mais. Okay. Tipo, eu acho que o wrestling em Portugal é muito isso, estás a perceber? A maior parte das pessoas que estão envolvidas no wrestling em Portugal, e algumas se calhar vão dizer que não, mas no fundo é, vai dar ao mesmo, estás a perceber? Não. É muito à base disso, é um gosto que tu tens, é uma modalidade que tu tens que praticar. Ao contrário do futebol, onde tu podes juntar os teus amigos e jogar e não precisas de nada, estás a perceber? Precisas da bola e precisas do espaço para jogar, mas não precisas de atrair pessoas para ver, estás a ver? Porque o conceito de futebol por si só não envolve as pessoas a olharem para ti, estás a perceber? Não é um espetáculo, é uma competição desportiva. Não, o que eu ia acrescentar é até é normal, para mim não, mas há amigos meus que recebem mensagens de outros amigos: pá, falta um para vir jogar bola, os queres vir? Exato. Pá, no wrestling não tens isso, é muito mais complicado. Agora, se tu queres, por assim dizer, ter o teu escape de wrestling ao fim de semana, estás a perceber, em Portugal, isso vai implicar, lá está, ter um ringue, logo aí é um dinheiro do graças, ter um espaço, para poderes ter o ringue, para poderes ter os treinos, e para tu poderes executar aquilo que tu, para todos os efeitos, treinas, estás a ver? Tu precisas ter um mínimo semelhante a uma promotora de wrestling, que é um ringue, uma entrada e uma porrada de cadeiras à volta do ringue, estás a perceber? Portanto, agora, se as pessoas não levassem este conceito de wrestling ter que ser uma cena tipo bué da bem conseguida, bué da bem feita e bué da moda e tudo mais, eu acho que o wrestling português está muito bem para aquilo que o wrestling português se propõe a ser. Estás a perceber? Yeah. Esta é que é a chave, estás a ver? E acho que a vontade de certas pessoas que o wrestling português seja algo mais é que faz com que elas olhem para o wrestling português com desdém, porque não é algo mais, estás a perceber? Okay. Mas ele é exatamente aquilo que se propõe a ser. Nada mais, nada menos. Pois, isto agora foi bom, caralho. Concordas? Concordas? Sim, foi o que eu disse. A resposta está na pergunta. O wrestling em Portugal é o que o wrestling em Portugal quer ser e trabalha para ser. Mas isso aí é uma questão que já foi debatida por pessoas até dentro do wrestling. Às vezes o que devia, foi. Que é, ah, mas porquê que não sei o que, não sei. O que eu digo é, não me digam que não é possível fazer mais, porque é. Isso é uma coisa. Agora, quando a questão é, então, mas e como está? Ah, como está, está bem. Porque se me perguntares a mim, então, e tu, Ruben, porquê é que tu não vais comprar um ringue, já que consegues fazer tantos espetáculos, mas se vendeste 10 espetáculos, rentabilizas essa merda toda. Porque é uma pergunta que nunca ninguém me fez e é super legítima. Que é, então, mas tu com essas ideias todas, tu consegues pagar a toda a gente, pagava o teu ringue e o caralho ainda tens boca com isso. Porque tu és que do caralho ao branco. Hã? Tu és do caralho ao branco. Mas lá, espera, ainda estou à espera. Ainda estou à espera do meu... Do teu quê? Do autocarro à minha porta para eu entrar. Pode ir buscar o autocarro. Vai um autocarro também, cara. Não, percebes? E o que eu vou dizer é... É isso, pá, e o chouriço e a cerveja. Sim, sim. O vinho, gajo. Mas ele tinha uma garrafa de vinho que íamos beber durante o podcast. Entretanto, por uma ocasião especial, tive que abrir. É? Qual é que foi a ocasião especial? Corna. Fudeu uma corna. Fudeu uma corna? Fudeu uma corna. Diz o nome. Não posso. Não posso, ela sabe qual é que é. Continuando. Mas precisas de abrir a garrafa de vinho para fazer uma corna. Ela sabe. Não, espera lá, espera lá, espera lá. Epá, isso é verdade, estúpido da tua parte. Isso é falso. Não ouvi sequer. Eu estou a pensar é pergunto, se abri para essa ocasião. Mas e as outras, sabem? Nunca perguntei. Não sei se abri para essa ocasião, mas abri para uma ocasião. É a tua falta de profissionalismo, é? Vai, eu tenho uma pergunta para fazer. Bora, dá. Posso? Eu quero que me contem o caminho que levou as vossas personagens no wrestling. Para quem não sabe. Foi de comboio até muita brava. Pá, vai para o caralho. Vai responder esta pergunta em condições. Bem, não estou a gostar do que estás a falar, vou te dizer ao Rafa. Rafa, daí aquele. Agora havia assim, andei estranho. Não, não havia, não só via, mas nós continuávamos, não só via, era mais um nerd. Era para este podcast. É só, Rafa, finaliza. E tu, estás bem? Bem, voltando ao podcast, não sei o que, não sei o que mais. Bem, mas vamos responder ao podcast. Responde tu, responde. É, tranquilo. Tipo, a minha, personagem no. É pá, ainda bem. Ai, não posso rir, cabelo. Estás a ver se estás a olhar para mim? Estão a ver? Estão a ver, caralho! Diz, diz, diz. É só te bater a fingir. Podemos contar essa história daqui a bocado? Quando quase morreste. Ah, podemos contar, já, tranquilo. Não quiseste contar uma luta beleza, não é? Mas aqui contar para o XDL é religado. Pois, é a diferença. Um é unas e conta o que conta. Depois ah, mas estás-te a comparar. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. No unas deve-me um gin e deste-me um chá mal amanhado. Servido num copo cheio. Bem, enfim, continua lá. Pronto, minha personagem no wrestling. Tipo, disclaimer, eu entrei no wrestling com 14 anos, isto é bem importante, tenho 25 agora e, tipo, a maior parte de relevante da minha carreira foi nos últimos 3, 4 anos. Ok. Portanto, obviamente, como um miúdo de 14 anos, quando entrei para lá, o que eu curtia na altura era os Jeff Hardys e os Matt Hardys da vida, pá, e era exatamente o que eu queria ser. Eu queria ser, tipo, um punk rockeiro a fazer moves high-flying e... Este era o conceito de personagem que eu tinha, estás a perceber? Okay. Depois, sempre em treino, nunca investi nisso, a realidade é essa, estás a ver? E sempre, pá, sempre fui muito, muito blend, estás a ver? Nunca tive uma personagem propriamente dita. O que isso me trouxe ao longo do tempo foi perceber que eu próprio, enquanto Rafael Silva, estás a ver? Eu represento algo para todas as pessoas que estão à minha volta, estás a perceber? Naquela altura era o quê? Era o tipo o miúdo de 14 anos que está ali tipo no meio dos grandões a brincar ao wrestling, estás a ver? Quando comecei a ficar mais velho, comecei tipo, a adaptar o meu estilo de wrestling, não tanto a personagem, mas o meu estilo de wrestling é um estilo mais esportivo, mais combate, eu fiz jiu-jitsu, comecei tipo, a usar pontapés e tudo mais. Pá, e um estilo de luta mais realista, se tu quiseres assim chamar, okay. Estás a ver? E então eu comecei, se o meu estilo vai fugir para aquilo que eu acho que é o real de um combate, então eu acho que a minha personagem deve fugir também, estás a perceber? E deve ir beber, se calhar não, à ideia do punk rock ou do não sei o quê, ou da personagem da WWE, e beber a lutadores de facto, estás a perceber? O que é que tu vês normalmente a pior parte dos lutadores? Eles têm uma como é que eu ia dizer... uma forma de estar dentro do ringue que pode ou não ser igual à personalidade deles no dia-a-dia. Tipo, e tu dás bué da vez o exemplo do Anderson Silva, que é um gajo que facilmente é um dos melhores gajos de sempre tipo no MMA, mas tipo a falar, faz lá a imitação porque não sei fazer. Aí o combate foi bem maneiro, você sabe, aí o cara bateu, eu bati de novo e aí eu ganhei, né? Isto é o Anderson Silva, depois o gajo usa óculos, mas então... Yeah, yeah. Pô, aí a minha filha chegou a casa aí com o garoto, eu me vi e ficou, ué, cara, Anderson Silva, e eu fiquei, é mesmo, moleque doido. Eu olho pro Anderson Silva e é isto que eu penso, que é o gajo que é tipo, mano, este gajo se passa, fode-me todo. Mas se ele não se passar, ele fode-me com um livro, estás a ver? Olha, bacana. Pá, e comecei à procura tipo, de como é que. Posso apertar a vista hoje? Força. E eu me dou onde estás com uma casinha. Uma casinha feita de bolachas. Quem? A minha mãe, onde estás? Mas ela tem Insta? Hã? Não, isto é ah, ok, anos. Ok, porque o Insta estava a ver e já dá follow. Ok, continua. Corta para a aula. Yeah. Depois, agora vai ter um comeback aqui a meio, eu vou ficar na merda. Mas pronto. Eu comecei à procura do tipo do que é que fazia sentido para mim, estás a ver? Enquanto, enquanto wrestler, para trazer para a personagem também. Ou seja, tudo o que eu acabava por dizer era coisas que eu sentia dentro do wrestling. Houve uma altura em que tipo, o que eu queria era, não queria lutar contra nenhuma das pessoas que estavam no roster, queria tipo ir lutar contra a geração anterior. Man, eu estou a segurar bem, tens que segurar bem a cara para o carfeio, para eu ficar agora, caralho. Pá, e quando dava o mic para perguntar tipo, de adversários e não sei o quê, tipo, o que faria sentido era eu falar de alguém que estava no roster. Mas o que fazia sentido para mim enquanto wrestler é o que é que eu quero? Quero novos desafios, quero apanhar pessoas que são metidas em grande conta no wrestling nacional, mas que já não estão ativas por alguma razão. Pá, e foi para essas pessoas que eu comecei a disparar. E quando tu começas a fazer algo que é aquilo que tu queres, estás a perceber? Que eu acho que é muito o que ele faz tipo, na comédia também. O swagger dele, do rei do underground e tudo muito, é tipo, eu vou atrás daquilo que eu quero ter esta postura, eu quero ser esta pessoa. Portanto, eu vou começar a ser já, estás a perceber? O fake it until you make it. Pá, e eu comecei tipo, a fazer as cenas com as quais eu me sentia confortável. A dar o tipo de respostas que eu me sentia confortável. E quando não me sentia, tipo, não respondia, tipo... Pá, perguntavam alguma coisa ou queriam que eu falasse de um assunto que tipo a mim não tem interesse, estás a ver? E eu não tenho nada para dizer sobre esse assunto. Eu não vou dizer nada, estás a ver? Ah, mas tem... Não, porque graças a Deus eu nunca estive numa situação onde tivesse que fazer ou não recebi ao final do mês, estás a perceber? Como yeah. sempre tive... Pronto, em companhias pequenas, nunca ganhei muito dinheiro do wrestling, era fácil ter esse tipo de... dar vontade e escolher que tipo de palavras é que eu queria usar e que tipo de assuntos é que eu queria usar. Quando eu dei por mim... A minha personagem era tipo um gajo relativamente estoico, eu sou péssimo a descrever personagens, mas pronto, concentrado no desporto, por assim dizer, e é uma personagem que vai beber às diversas influências que eu tenho na minha vida, estás a perceber? Seja como ele, a cena do hip-hop, estás a perceber? Se calhar tem um swagger a entrar, se calhar tipo, sou um gajo que gosta de, quando dizem alguma coisa, ter uma resposta para dar, trancar a cara no gajo, whatever que seja. É esse tipo de coisas que a minha personagem vai fazer, porque é essas as influências que eu tenho do meu dia-a-dia, estes maneirismos, gesticular, tipo, as expressões que eu uso, vai ter que ser tudo igual, porque vou ser eu... Numa versão, sou foda para caralho e consigo bater em bué da gente, que não é a realidade. Só em algumas. Por exemplo, no branco, portanto é bom que guardes o comeback para o outro dia. Queres contar a história de quando quase morreste? Não, o branco conta essa história muito melhor. Não quero. Não sejas assim, seu merda. São toques, pá. Então conta a história, toques. Vai. Estou a publicar o meu podcast. Foda-se, tu metes, mas... Pá, então uma vez estávamos a lutar e o Rafa quase que morreu, caralho, foi fodido. Não, até assim. Foi, o gajo também pessoa, sozinho. Então, mas por culpa dele. Vais largá-lo ou sem... o burro vai ficar preso o resto do eu... podcast? Não, o burro está a falar e a interromper-me. Epá, nós estávamos a lutar. Não, pera, eu tinha entrado na academia há 3 semanas, pai. Tinha 14 anos, puto franzino, pequenino. Ainda estava a aprender as quedas. E eu perguntei: sabes dar um mortal? A queda imortal. E eu disse, sei. E eu disse, então dá. Só que ele não deu. Não, não, eu quase que ia dando até. Mortal ia sendo. Aqui eu fui. Às vezes um gajo deixa-se levar. Eu estava a fazer um golpe, não devia ter feito na altura, pronto. Que é um Northern Light Suplex. Epá, e eu nunca fui um gajo com muita mobilidade, tu mesmo. Juntas isso à tenra idade que eu tinha na altura, que também era 15 anos. Yeah. Ia fazer o golpe, deixei o Rafa cair de cabeça e depois e caiu em cima de mim. Caí em cima dele. Portanto, eu caí de cornes com ele por cima de mim, mano. Pai, no meu terceiro ou quarto treino, ever. Que é para ele aprender o que é que custa a vida. Sabes? Porque esta merda é assim. Mas olha, fico muito contente. Queres falar tudo da tua história, se faz favor? Eu gostava de saber. Minha personagem gostava... não... que tem um caminho muito mais interessante que o meu. Para sabes que a minha personagem hoje em dia não existe. Já não existe personagem. A nível do wrestling. Está bem, mas existe... na altura existia. Se eu for ao neto, encontro. Sim, mas não... Epá... Mete aí no ecrã, dá. Sim, sim, uma luz, beleza. Sim. Epá, não... Aquilo começou, a minha primeira personagem é um pastor da Igreja Universal do Reino de Deus. Estás a gozar? Não. Verdade. 100% verdade. Simbolizante. Pastor Gil. Pastor Gil. Pastor Gil. Exato. Eu na altura tinha 15 anos. Quer ver isso, por favor? E era bom, mano. A cena é que é bom, mano. Não está na net, mas é bom. Tenho mas se fosse ao site do WP, eles uma vez publicaram lá, quando eles ainda tinham um feed de notícias. Yeah. E eu uma vez, já não me lembro porque é que eu andava à procura, mas usei um site que é tipo o histórico do website, ou seja, tu consegues ver como é que o website estava naquele dia, daquele mês, daquele ano, estás a ver? Se eu quiser ir à página da WP dia 29/9/2010, consigo ir. Okay. E estava lá a tua prova. Ou seja, está no site, só como o site agora tem outra estrutura, está escondida tipo por trás. Peça. Mas quando tive essa personagem, que era uma altura em que eu nem sequer não tinha de ter personagem, porque eu nem estava a lutar, não estava nada, era só um puto que hoje em dia, se fosse lutar hoje em dia, seria fraco na altura, então péssimo. Mas pronto, mas tinha uma personagem que era uma cena que eu fazia bem, só que a ideia depois morreu com o passar do tempo. Que isso apareceu aos 15 anos, eu só me estreia aos 18. Sabes? Por isso tive ali 3 anos de muita maturação e etc. Depois, mas quando... durante esses 3 anos tu tens uma personagem, porque é que ela só estreia aos 18, tu só estreias aos 18, durante esses 3 anos é preparada essa personagem? Não. Então. É esperado até fazer 18 anos. Não, se ele é. Ah, mas eu acho que. Cala-diga e esperas. Aprendi muito a ter calma com isso. É fácil, tens de aprender. Quando tu chegar a um ponto é que é calma. E muita merda eu fiz pelo meio. Muita merda. Normal, da idade, não me envergonho em nada. Já foi há quase 10 anos. Ih, foi mesmo há 10 anos, mano. Foda-se. Eu estou com 26 agora. Estou a ficar velho. Entretanto, depois quando foi para me estrear, a personagem já não fazia sentido. Sentiu-se que já não se fazia sentido, e então criou-se uma personalidade associada a mim que é como se fosse uma figura política associada. Mas é o gajo que vinha para um tempo, que mudava o wrestling nacional e não sei o quê, e era o gajo dos portugueses. O futuro tem uma cor, o futuro é branco, e blá blá blá, que se fosse hoje em dia, meu Deus, não posso usar isso, blá blá blá blá blá, blá. Epá. E entretanto, o da UP passa uma fase de abrandamento profundo ao ponto de quase parar. Coincidiu com a saída de quase toda a gente do WP e com o ressurgimento do WP na forma dos espetáculos do Academia, numa altura em que estava eu à frente dos treinos com o Auxílio do Corvo e depois com o David Francisco e com o Ramon Vegas, e aí eu senti que pá, a minha personagem vai ter de mudar, porque eu já não falo assim, eu já não sou assim, já passou bué da tempo, meu. Isto estávamos em 2015, eu tínhamos estreado em 2010, pá, já não faz sentido. E 2014, aliás, estamos em 2014, assim é que foi. E então a personagem passou a ser muito mais o Ruben Branco que sou no dia a dia, mas um bocadinho aumentado. Falo de uma certa maneira, uso, nem é as palavras que eu uso, mas os maneirismos, a rapidez e não sei o quê, isso tudo aprimorado para criar uma certa ideia daquilo que significa o Ruben Branco dentro do mundo do wrestling. Depois é claro que isso também influenciou muito a minha parte de stand-up, mas hoje em dia não há personagem. Pois, tu me deres um microfone para a mão, hoje em dia eu vou-te falar exatamente da mesma maneira dos dois universos. Ok. Porque sou eu já. Percebes? É claro que no YouTube é diferente a forma como eu me vendo, é diferente, porque eu não acho que seja o rei e toda a gente me devia prestar vassalagem, o caralho, mas é alimentado por aquilo que eu sou, percebes? É só aquilo um bocadinho aumentado. Aumentado. É claro. Rafa, como é que surgiu a tua oportunidade para ir para a Alemanha? Como é que surgiu? Não surgiu a oportunidade para mim nenhuma. Quando o que é que tu fizeste então? Eu já tinha chegado a um ponto em Portugal que pá, tinha percebido que queria de facto fazer isto. A WWE estava a surgir com vários projetos como o Cruiserweight Classic e o UK Tournament e tudo mais, que basicamente foi a abertura do mercado a sério. Quando tu percebeste com gajos que eu tinha visto na ajuda em frente a 100 pessoas, que eu nem achei que gajo fosse nada por aí além, do nada está na WWE, porque por acaso é japonês, não foda-se, era chinês, era o Roland. A participar no Cruiserweight Classic, pá, esse tipo de incentivos fizeram-me perceber que se calhar agora mais do que nunca há uma chance. Pá, eu comecei a juntar dinheiro e havia a ideia de ir já há algum tempo de treinar fora. Acabei por descobrir, ou aliás, a Kelly é que descobriu a academia da WXW. Eu conhecia a WXW, mas não sabia que eles tinham uma academia e tão bem estruturada como de facto tem. Curiosamente, depois descobri que aquela academia, nos moldes onde eu a conheci, para assim dizer, tinha bué pouco tempo de existência. Ou seja, na altura fiquei com a ideia que aquilo existia tipo há bué da tempo, estás a ver? Okay. Mas por acaso eu fui tipo, não dos primeiros, mas especialmente talento internacional. No ano em que eu fui, treinar, foi o ano onde eles tiveram tipo, o maior boom de malta a vir de outros países para irem lá treinar. Pronto, eu comecei a juntar dinheiro, estava a trabalhar na altura, despedindo-me do meu trabalho para ir para lá um mês treinar. tão simples quanto isso. Aquela tinha estado lá duas semanas antes, ela esteve lá uma semana, eu fui para lá, estive lá um mês inteiro. Pá, a experiência foi 5 estrelas e eu só voltei com vontade de voltar para lá, basicamente, okay. e de fazer aquilo a sério. Precisava de juntar mais dinheiro, precisava de convencer a minha mãe que isto ia ser o meu futuro e tudo mais, e pronto, e depois fiz as malas e fui. Tipo, não houve oportunidade, eu juntei dinheiro e fiz uma estrada, estás a perceber? Okay. Não tinha lá ninguém à espera para receber, não tinha o apartamento preparado quando eu chegasse, não tinha nada disso, estás a ver? E como é que é a cultura do público do wrestling lá, comparado com Portugal? Malta, há muita gente aí a ver? Comparado com Portugal, há muito mais espetáculos e muito mais gente a ver. Essa é a primeira cena. E os espetáculos são mais regulares do que em Portugal? Os espetáculos são muito... Pá, para teres a noção, a empresa para onde eu fui... Mas a empresa para onde eu fui não é exemplo. A razão pela qual eu fui para a WXW é que, para mim, é tipo facilmente... Proporcionalmente é tipo facilmente uma das melhores empresas do mundo de wrestling. Tu podes dizer, tem 80 espetáculos e o melhor espetáculo deles tem 1000 pessoas, mas em termos de estrutura, de profissionalismo e tudo mais, pá, há muitas maiores que não têm aquilo tudo por trás, estás a perceber? E claro, na Alemanha eles têm tipo 80 espetáculos por ano, o WP aqui tem 6, estás a ver, na melhor das hipóteses. Tem espetáculos pela Alemanha toda, tens tipo... espetáculos pequenos, espetáculos grandes, espetáculos de viola, tens tipo 5 dias de seguida, porque é o 16 Carat e é quase como um festival de wrestling, estás a perceber? Pá, tens, esquece, N cenas que são exponencialmente melhor, não só Portugal, como a Espanha, como a França, como whatever. O único sítio onde tu vais encontrar um circuito igualmente dinâmico é no Reino Unido e mesmo assim eu acho que a WXW consegue ser superior, estás a perceber? Enquanto mercado. Porque é muito mais coeso. O Reino Unido é tipo... Todos os shows propõem-se a ser o melhor show de sempre, por assim dizer. Tu sabes que na WWE todos os shows não se propõem a ser o melhor show de sempre. Por isso é que existe o WrestleMania, o SummerSlam, o Royal Rumble e o Superstars. Estás a perceber? Pronto. A WXW tem um bocado isso. Não em programas de televisão, obviamente, mas tipo... Às vezes tens um fim de semana, tens umas datas nos sítios onde aquilo é gravado mal e porcamente, estás a ver? Depois tens outro onde te gravas um ao outro combate porque vai para o Shotgun, que é o programa semanal da network deles, estás a ver? Depois, se for preciso, tens tipo o show de aniversário, onde vem imensa gente de fora, tens o 16 Carat, que é pá, e o maior torneio de wrestling do mundo, tirando WWE New Japan, estás a perceber? Pá, em termos de noção dentro do mercado é, facilmente. E já o era há muito tempo, estás a perceber? Tipo, eu conheci a WXW por causa do 16 Carat. Já tinha visto, pá, sei lá, desde 2004, pá. Pá, e tens muito mais espetáculos. Tens uma academia associada a uma boa promotora, que é outra coisa que tu tens, tipo, em poucos sítios, estás a ver? Tipo, tu tens sítios onde aprender e tens sítios onde praticar. Mas os sítios onde tu aprendes não estão associados onde tu praticas. Um exemplo da comédia é a cena da Bang. Tu podes tirar o curso e fazer espetáculos com eles. Mas, se calhar, se fizeres o curso do Cinel, o Cinel a seguir não te vai arranjar espetáculos, estás a perceber? E o melhor para ti, às vezes, é conseguires ir a um sítio que te vai garantir aqueles primeiros espetáculos, estás a ver? Mas pronto. Já nem lembro qual era a pergunta, eu sou péssimo nesta merda. Não, sobre a ida para a Alemanha. Não, mas basicamente foi assim que se proporcionou. Foi, havia uma ideia, houve uma fase de experimentação, confirmou a ideia que eu tinha, juntei dinheiro e fui, tipo... E voltaste por quê? Eu voltei porque me usinei, basicamente, duas vezes seguidas e foi complicado, tipo... A primeira vez eu fiquei mesmo afetado, pá, psicologicamente, na altura, aquilo aconteceu mesmo num espetáculo, a meio do combate, tipo, eu torci o joelho mal, estás a ver? E quando descobri que tinha mesmo arrebentado com o ligamento, foi complicado, porque também o hospital onde eu estava não foi o hospital tipo mais caring do mundo. Os gajos estavam, queriam mandar logo para a sala de operações, tinha 15 dias para escolher e eu tinha que fazer duas operações, porque basicamente, como eu já tive uma ligamentoplastia quando tinha 19 anos, eles tinham que tapar os buracos que foram feitos para essa com o osso tipo da minha anca, estás a ver? Eu tinha que esperar 4 meses para recuperar disso e só depois é que podia fazer nova ligamentoplastia, que implica mais 9 a 12 meses de prazo. Ou seja, eu estava na Alemanha há 2 meses e tipo 4 dias e tinha um médico praticamente a dizer: man, só vais lutar daqui a um ano e meio na melhor das hipóteses. Eu tipo, não pode acontecer, é impossível. Pá, pedi uma segunda opinião, a segunda opinião mandou-me ir para a fisioterapia e disse: faz 6 semanas de fisioterapia e depois vês o que é que faz a tua vida. Pronto, foi isso que eu fiz. Fiz 6 semanas de fisioterapia, recuperei. Os gajos disseram que eu estava bem, precisava obviamente mais de 2 meses de fisioterapia lá, que é que era. E a partir daí estava... Isso foi cá, a fisioterapia? Não, eu nunca saí da Alemanha. Até quando vim de vez, estás a ver? Ok. Saí, vim cá no Natal e não sei o quê, mas percebes o que quero dizer? Sim. Pronto, recuperei dessa lesão e estava a começar a treinar para voltar aos espetáculos. Inclusive já tinha marcado uma cena que eu queria participar, que é exatamente Shoot Style Wrestling, que é tipo mais a minha vertente mais legítima e mais de luta a sério, estás a ver, que é o Ambition. Era um dos meus objetivos quando fui para a Alemanha e estava tipo a realizar. Foi anunciado, saiu os cartazes, saiu tudo, tipo com a minha fronha lá, estás a ver? Num dos treinos, tinha acabado de fazer tipo o meu treino de fisioterapia da recuperação do joelho direito e tudo mais, tinha estado a treinar já não me lembro com quem, pá, e havia um dos miúdos, não era um miúdo nenhum, mas tipo da malta menos experiente que estava no ringue a tentar fazer uma merda qualquer e estava a fazer bué da mal. E o meu ego chamou para mim e disse, tá, vai lá mostrar como é que esta merda se faz. E eu subo, peço umas joelheiras quase por descargo de consciência a alguém que estava ali, estás a ver? Vou, faço, pá, e caí bué da mal, estás a ver? For some fucking reason. Porque nunca, já não fazia aquilo há uma porrada de tempo, estás a ver? E ainda estava bué fragilizado e bué medo de uma perna. Então, basicamente, no salto que eu tinha que dar, fui numa de compensar de tal forma que fodi o outro joelho todo. E tipo, pá, ainda fiquei depois disso acontecer, ainda fiquei pá, aí um mês e tal na Alemanha. Porquê? Porque eu queria, pá, eu queria ter a certeza do que tinha na perna e para isso tinha que ter uma ressonância magnética. Só que na Alemanha eu não conseguia arranjar ressonância magnética por causa de problemas de seguro e tudo mais. Pá, e depois foi um somar de acontecimentos financeiros, emocionais, românticos, tudo e mais alguma coisa que implicaram, tipo, eu já não estou aqui a fazer nada. Tipo, e vim, e quando vim foi tipo, eu vou, não sei se volto, se eu volto ao wrestling, se volto à Alemanha, se volto à WXW, tipo, eu sei que neste momento, agora aqui, não acrescenta, estás a ver, ficar aqui, eu não consigo recuperar aqui, eu não consigo saber que tipo de lesão eu tenho aqui, eu não consigo estar estável financeiramente aqui, todas as outras coisas que eu possa querer eventualmente fazer fora do wrestling, que na altura, by the way, eram zero, eu não vou fazer aqui, estás a perceber? É. Porque eu não gostei de morar na Alemanha, isso é um facto, estás a ver? Eu não gostei da Alemanha, não gostei dos alemães, tipo, a única coisa que eu gosto que há na Alemanha é wrestling. Fim, estás a perceber? Okay. Se calhar há mais, se calhar se eu voltar noutra altura da minha vida, noutro contexto, vou curtir. A experiência que eu tive foi bem negativa, estás a ver? Portanto, yeah, fiz as minhas malas e vim, e literalmente, tipo, quando cheguei, meti tipo, tudo o que eu tinha de wrestling, tipo, gears, fotos, merchandise, t-shirts de outra malta, pá, tudo, tipo numa caixa bué da Big, espetei com ela na puta da arrecadação e disse, um dia venho cá e vamos decidir o que é que vamos fazer com esta merda. Neste momento, pensas em tentar voltar ao algo do género? Ou ter alguma ligação com o wrestling, pelo menos? Alguma ligação eu vou ter sempre, estás a perceber? Não há volta a dar. Muitas das pessoas que eu gosto muito estão no wrestling, estás a ver? Ah, depois, se eu ainda quero fazer alguma coisa com o wrestling, não sei, estás a ver? Há uma parte de mim que quero bem fazer, mas ainda estou aqui, como é que eu ia dizer? A forma como eu pensei sobre o wrestling nos últimos 3 anos da minha vida é uma forma que eu não posso voltar a adotar, estás a ver? Tu, quando tu focas a tua vida toda num pilar, basicamente, o que tu te sujeitas é, se esse pilar se desmorona, estás a perceber, tu não tens mais nada. Yeah. E isso aconteceu uma vez, que foi quando tive a minha segunda lesão, basicamente. Tipo, eu tive 3 anos a viver e a respirar wrestling, estás a ver? Pá, desde amigos, saídas, pá, era tudo no contexto wrestling, tudo no contexto wrestling. Evoluí muito enquanto wrestler, sim, mas agora que saí dessa bolha, há muita coisa para a qual eu não quero voltar. Não quero voltar para as políticas, não quero voltar para a cena ter que andar bem de pé, não quero voltar para a parte de estar a tentar arranjar bookings com gajos que não têm tipo 2 dedos de testa para ter uma conversa comigo à mesa, estás a ver? E isto não é sequer disso para ninguém. A verdade é que, tipo, como na comédia tens muito Sean Ed Bar que diz que quer comédia no bar dele e a noção de comédia dele é zero, estás a perceber? E tu, se for preciso, estás a ter uma conversa com ele sobre o que é que ele achou, tipo, do... pá, do espetáculo ou whatever, e percebes, tipo, este gajo que me está a pagar, estás a ver, não tem qualquer tipo de sensibilidade ou know-how para perceber o que é que sequer se passou ali naquele palco, estás a perceber? Pronto, tu encontras muito isso dentro do wrestling, muitas políticas, muita gente que não queres pisar os calos, muita gente a quem tu queres agradar e depois não percebes se agradas, se não agradas, e estás sempre ali, tipo, numa incerteza, numa inconfiança contigo próprio, para a qual eu não quero voltar. E depois há a parte do sacrifício, a realidade é, se eu agora voltar, tipo, para o wrestling e me dedicar outra vez a 100% ao wrestling, eu posso chegar bem longe. É verdade, mesmo com as lesões, mesmo sendo de Portugal, mesmo não sendo um gajo gigante, eu posso chegar bué de longe. O sacrifício que isso ia implicar... será que compensa? É que eu já não sei se o quero. Yeah. Eu não sei se quero entrar aos 34 anos da WWE, percebes? e viver a bolha que eu vivi, especialmente na Alemanha, estás a perceber? Não sei se quero viver essa bolha durante mais 10 anos para dizer que daqui a 34, que aos 34 anos entrei na WWE, estás a ver? Até porque o meu goal, e cheguei a falar isso outra vez com o Kelly, é tipo, eu quero entrar para a WWE antes de fazer 30, estás a ver? Que é para, bem, 29 é mesmo o limite, porque senão, pá, já foi uma porção bué da big da minha vida que foi feita a perseguir uma cena a partir dos 30, é quando tu és tipo, pá, mas, se calhar é uma noção que eu tenho da vida errada. Aos 30 anos vais dizer assim, foda-se, vá para os 45, como yeah, fica velho. Mas naquele momento é tipo, não, eu quero ter 20 e poucos anos, que é para ainda arroçar aquela merda toda, ainda tipo se me sentir um jovem, não sei o quê. Yeah. Não quero entrar como o AJ entrou, quase com 40, pois, mesmo. Estás a perceber? Mas atenção, a melhor cena que lhe aconteceu foi ter entrado, tipo, o AJ, durante 20 anos o que ele fez no wrestling não se compara ao que ele fez nos últimos dois. Yeah. Tipo, não diga em termos de conteúdo e de qualidade e de apresentação, mas para um ele, impacto, enquanto pessoa, um dinheiro impacto no bolso e pessoas que te conhecem e sim, conforto e, na vida e estabilizar e portas depois que se abrem, mano, o gajo fez mais em dois anos do que os 20 anteriores. Isso é um facto. Estás a perceber? Agora, se eu quero viver uma vida de sacrifício para chegar ao ponto auge da minha vida e sentir que não, pá, não é aos 38 anos que eu quero ter o auge da minha vida, estás a ver? Se calhar vai ser na mesma, se calhar vai ser aos 60, estás a perceber? Mas ao olhar agora e tipo, comprometer-me a um sacrifício que implica que, na melhor das hipóteses, daqui a 5, 6, 7, 8 anos, na melhor das hipóteses, eu vou começar tipo, a viver a série do wrestling e a estar bem e a estar confortável. Não, man, não. Okay. Tipo, neste momento eu olho para isso e digo não. Tipo, os meses que eu vivi cá em Portugal desde que voltei têm sido bastante positivos nesse sentido. Tipo, eu gosto da vida que levo agora, estás a perceber? E não sei se quero voltar para a que eu levava antes. Agora, se eu quando vou ver um espetáculo, se eu, por exemplo, aconteceu no último espetáculo, houve o Pegasus contra o Corvo, e eu contei-vos isso e tudo, eu estive a fazer uma review do combate do Pegasus e do Corvo. Man, eu estava hyped up como o Branco já me viu N vezes hyped up contra o wrestling, que é tipo, eu gosto mesmo desta merda para caralho. E quando eu começo a ficar hyped up é tipo, calma, ainda há um bichinho aqui dentro de mim. E quando eu começo a dizer cenas e a ver, foda-se, esta merda faz sentido, eu ainda percebo alguma coisa desta merda, é tipo, se calhar devia fazer alguma coisa com isto. Agora depois é uma questão da oportunidade de surgir o que eu quero fazer, quando eu quero fazer, da forma que eu quero fazer, estás a perceber? E isso no wrestling não aparece muito regularmente, estás a perceber? E eu, tipo, estou tranquilo. Eu uma vez disse isso ao Salvador e é verdade, tipo, eu não vou decidir se vou voltar ao wrestling ou não. Vai-se decidir sozinho, estás a perceber? E é um bocado isso, tipo, se a oportunidade correta surgir, que me interessar e que eu estiver motivado e 30 por uma linha, se as cenas se alinharem, é fácil. A roupa está lá, eu baixo de forma, não fico, porque eu continuo a treinar, não wrestling, mas tipo, outras coisas quaisquer na minha vida, estás a ver? Portanto, não, a possibilidade está sempre lá, estás a ver? Agora, não vou estar aqui tipo, a matutar, quando, tenho que decidir uma data, tenho que decidir uma forma, não, mano, quando tiver que surgir, vai surgir, vai ser tranquilo. Mas tens noção que a malta tem muito aquela cena de, então, mas mesmo que tu não queres fazer nada do wrestling lá fora, porque é que não voltas cá em Portugal? Porque isso não me dá, como é que eu ia dizer, realização pessoal. Mas é um bocado antagónico quando tu dizes que ficaste hyped up quando viste um combate cá em Portugal. Eu não fiquei hyped up por ver o combate cá em Portugal, isso é mentira. Eu fiquei hyped up quando estava a falar do combate e a fazer aquela desconstrução, como tu ficas hyped up quando estás a fazer desconstrução de uma atuação. Sim, estás mas a perceber? Mas é uma cena que eu muito dificilmente iria sentir se eu não ficasse tipo, eu ainda poderia estar ali. Mas, ok, mas também se me desse uma atuação que eu sei que eu nunca poderia lá estar. Ok, acrescento então que eu não tenho interesse em voltar a fazer regularmente nada em Portugal. Não me dá a realização pessoal. E disse isto ao Ramon, e já te disse a ti também, e disse à Kelly também. Não, foi. Mas às pessoas que vão ouvir isto, não. Calma, não, mas vou repetir agora. A cena é, por exemplo, quando eu vou ao AWP, curti lá, vi o espetáculo, curti não sei o quê. Aqui estamos a falar de que eu fui lá a um domingo, cheguei para aí às 4 da tarde e às 7 estava uma penalheta. Aqueles meninos não tiveram lá das 5 às 7 porque o espetáculo começou às 13, eles chegaram às 11 e no outro dia tiveram lá o dia todo, estás a perceber? E esse tipo de disponibilidade eu não tenho para dar, mas não quero dar ao wrestling, estás a ver? Okay. É um bocado isso. A comédia é a mesma coisa? Vamos ver. Não. E agora que no wrestling tiras muito. Só montar um ring, mas ganha 3 horas. Mas estou a dizer, há todo um trabalho por trás que as pessoas não veem, que não é só o espetáculo, que as pessoas podem ou não ter querer fazer. A parte da produção, olha, a parte. Não me apetece nada andar 6 horas de carro com menos que nem tenha assinado em comum sem ser o wrestling. Por exemplo. Para Portugal, a menos que tu sejas do Algarve e passes a tua ao Porto, nunca fazes 6 horas de viagem. Yeah. Por isso, assim, okay. É boeda fácil. Ok. Malta é demasiado preguiçosa, é que nem dá para comparar. Tu mandas um ligares a alguém, ou falas com uma sala, ou com... Pá, olhando para bares, tu chegas ao pé de um bar, olha, tem aqui música ao vivo, já têm tudo, vocês querem aqui stand-up, negociar com o gajo, é uma merda que tive a meia hora. Mas... eu se juntava todo o tempo que eu perdi a negociar bares, dá o tempo de produção de um espetáculo de wrestling. Yeah. Não é complicado, é muito mais complicado organizar stand-up. É complexo, complicado, mas... não é, mas é complexo, tem muitos passos. Tipo, e envolve, não, o wrestling envolve muito mais gente, ponto 1 envolve muito mais gente, estás a ver? Mano, um card, se tiver 12 pessoas, são 12 pessoas com as quais quem está responsável por aquilo tem que comunicar. Logo aí são tipo mais 10 ou 7 do que num espetáculo de comédia, estás a ver? Sim, mas quando eu digo isto é, pá, meter cadeiras, pá, vou dizer um espetáculo no Shotokan, por exemplo, que é o que eu conheço. Sim. Melhor. Pá, aquilo não é um caralho, mano. Sim. É meter cadeiras, é limpar as cadeiras, é dizer a não sei quem que vamos ter lá aquilo, é montar aquilo e mandar bem mesmo com o booking. Certo. É, no entanto, eu entrava lá à 1 da tarde, saía às 9 da noite, para no dia seguinte entrar lá às 10 e sair às 8 da noite. Está bem, é complicado, não é complexo. Agora parece que foi tipo filha da mãe, não tens de semanas que eu perdi. Mas olha lá, mas estou a dizer alguma mentira? Não, é só isto. É só isso. Não sei o que eu disse não era complicado. É só... não, eu acho que é complicado, mas não é complexo. É complicado no sentido de termos de estar aqui a fazer isto tudo, percebes? É complicado no sentido de estar... É trabalhoso. Trabalhoso. Mas é boeda simples, é boeda linear. Sim, num bar não, num bar é para estar aqui. O espetáculo arranca a cabeça às 10. Então estou aí às 9. Faço sempre a mesma merda dos dois nomes. Estou lá uma hora antes, ligo o microfone. Estou? Está a ouvir bem? Sim. Pronto. Eu vi uma hora para estar ali 5 segundos a ver se está tudo bem. Está a ver? Os dois últimos, não, isso não aconteceu e também não foi preciso porque correu tudo bem. Ou seja, é muito mais complicado, dá muito, não é mais complicado, foda-se. É muito mais trabalhoso montar um espetáculo de wrestling do que de stand-up. Agora é claro, a cena é como tu, o stand-up que podes fazer, tanto num bar, como num auditório, como num teatro, como sozinho, como com não sei o quê, como à bilheteira, como a cachê, como à conta da minha mãe, como não sei o quê. Aí, isso aí é que é diferente do wrestling, que é sempre o mesmo sítio, com as mesmas pessoas e acabou. Estás a ver? O stand-up ganha vida dessa parte. Essa é a principal diferença entre os dois. Vocês diziam há um bocado que se voltasse para o wrestling, tinham que fazer algo que fosse. Vocês, eu estava calado, cara. Não, mas também disseste há um bocado. Eu? Sim. Ainda não acabei? Posso? Deixa eu. Se voltasse para o wrestling, tinham que fazer algo que fossem vocês próprios, que se identificassem com. Não fosse uma personagem criada, mas fossem mesmo vocês. Mas isso nota-se também. Eu acho que isso não se nota na WWE, principalmente. Eu olho para algumas personagens e penso: isto não é ele. Caso super aberto, Undertaker. Certo. Mas o Undertaker vem de uma era diferente, tipo, também nunca podes comparar. Se fores buscar, se calhar, num comediante boeda antigo, o estilo de comédia dele também não é nada que sequer se possa aplicar às pessoas de hoje em dia, estás a perceber? Acho que estão a começar agora. Okay. O gajo do Undertaker, e perceber, a personagem do Undertaker funciona? Funciona. O Bron está a conseguir alguma dessa vibe, tipo de super-humano, por assim dizer. Mas é muito diferente do que aquilo que o Undertaker conseguiu, do que o Undertaker tem agora, porque foi conseguido há uma porrada de anos onde tipo, a mentalidade era completamente diferente. Agora é tipo, claro que toda a gente respeita o Undertaker, o legado dele e tudo mais, etc. Não metam tipo outro morto-vivo na WWE, porque vai afundar grave. E nem é só pela existência do Undertaker, é que as pessoas agora querem se relacionar tipo... com o wrestler, a pessoa, quer saber dos teus filhos, da tua doença, do que é que tu passaste para chegar aqui, não quer saber, tipo, tu quando levantas a mão, há raios nos postes, tipo, ninguém papa disso já, estás a ver? Yeah, ok. Querem dizer mais alguma coisa? Ou posso estar por terminado o assunto? Não tenho nada a dizer. Querem promover as redes sociais? Não tenho redes sociais agora, é rafa.cng, sigam-me isto. Não tenho fotos. Sequer. A minha descrição do Insta é... I pretend this is Snapchat. Só mete-se. 1h47 podcast.